Deixa eu ver o Mog. Mog, fala aí comigo, quero ouvir tua voz. Falar o quê? Aí, Tá me ouvindo? tá com áudio É, bom só hoje, isso, olha Mogli. aí. Tá com Só áudio isso. bom hoje, não tá de dentro da caverna, né, Edu? Ah, é, o Mogli é fora, né, É. cara? Ele sabota todos os casts que ele acha que é melhor que o nosso, entendeu? Ou seja, ele sabota todos. Todos que ele participa. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje ele, barbudinho, branquinho e ensinando os seus discípulos, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí porque o mestre sempre é com carinho. Olha aí, olha aí. Nunca recebi isso na minha vida de professor. Olha que merda. E hoje, pessoal, nós não temos aqui o estagiário, nós não temos o integrante fixo, o Fernando, nós não temos o gamer, o old gamer aqui, o Neilson, e nem o Spider, amigo da vizinhança. Mas, pra compensar isso em alto nível, a gente trouxe todo o pessoal da galera do HAL. Em alto nível, ok. Não, eu tô imaginando... Não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter isso, mas vai ter toda a galera do HAL. Ele, ah, puta que pariu. aí desliga a porcaria do player e sai puto pro trabalho que não tem o que escutar. Olha aí, olha aí. Eu acho que nem vou ter muito trabalho em apresentar, acho que todos vocês já conhecem primeiramente ele, Diogo Bob. Fala aí, pessoal, eu tô tentando imitar aí o Team Blue porque eu gosto de imitar host pra ver se eu melhoro o meu hosteamento aí na galera do HAL. Fala aí. Caraca, o dia que alguém quiser me imitar pra melhorar alguma coisa, o cara tem que estar muito desesperado, cara. Tem que estar com 30 downloads, 15, alguma coisa assim, cara. Tá foda, eu preciso esculhambar meu podcast também. Também aqui junto conosco o Thiago Rissuti. Fala, galera, tudo certo? Ó, vou falar pouco, porque no off aqui o Team Blue já deu esporro em mim e no Bob, tá? Eita, é, pô, olha aí. Depois nos offs eu quero ver se o pessoal vai me dar razão ou não, olha aí. Agora ele vindo diretamente do fundo da caverna, o menino lobo Mogli. Fala, essa é a galera. Abertura dele, é a risada. Fala, galera, aqui quem fala é o Mogli. E esse daqui não foi um filósofo, mas ele... Quer dizer, esse daqui não foi um mestre, mas ele foi um grande filósofo. Nunca vi boa amizade se formar em leiteria. Olha aí, não sei quem é não, mas tá valendo. É? Achei interessante. Esse aí não viu Laranja Mecânica. Ah, vi e... sim, é verdade. Ah, Eduardo sempre querendo botar político no meio, falando de laranjas agora. Oh, e mecânica, né, que vende carros. É, porra. Ah, não, Edu, aí não. Eu achei que fosse tudo ter a ver com arte marcial, mas o Mog já desconstruiu esse argumento. Pra quem não pegou a referência, é do grande Vinícius de Moraes. Ele fala com essa malevolência, porque toda vez que a gente cita MPB, a gente tem que falar com malevolência pra dizer que a gente tem um sex appeal alto, entendeu? Viu? Grande Vinícius de Moraes. Bom, pessoal, como vocês já puderam ver aí nos spoilers que a gente solta nos grupos e também na arte e o título no post do cast, hoje nós vamos falar daqueles mestres velhinhos que adoram ensinar aos seus discípulos como se deve agir ou como não se deve agir, dependendo dos casos, né? Edu aí é um bom exemplo disso. Maldito. E eu trouxe aqui, né, o pessoal da galera do HAL aí que tava sem nada pra fazer, né? Afinal, o galera do HAL nem dá trabalho pra gravar, pra editar, eu nem tinha nada. Coisa pra caralho pra fazer, eu não sei vocês, não, mas tudo bem. Olha, vou deixar aqui claro pros 7 ouvintes que ficaram depois que descobriu que é a gente, que o episódio da galera do HAL vai atrasar por causa do Machinecast. A gravação era hoje. Cara, os caras chegam a editar podcast pros outros, deve ter muito tempo sobrando. Eu tenho uma teoria sobre isso, mas o horário não tem. Compartilhamos. Porém, antes da gente começar a falar dos nossos queridos velhinhos mestres, vamos para os nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, galera. Então, seja você lá também um bom discípulo, faça como os discípulos desses grandes mestres que mencionaremos e nos acompanhe lá no Facebook, que é facebook.com/machinecast. Segue a gente lá no Twitter, que o nosso perfil é @machine_cast. E galera, não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, é só você seguir o nosso perfil, que é o MachineCast. E você pode se juntar aos mestres do tempo lá no nosso grupinho do Telegram, é só você pegar o link que tá aí na descrição. E hoje, como a gente tem muitos convidados aí, eu vou aproveitar o nosso convidado que não participou ainda do Machine, né, que é o nosso querido Thiago Rizzuti, e eu vou perguntar, Rizzuti, pra quem é que tu vai indicar esse episódio aqui, cara? Pra quem eu vou indicar? É, pra quem tu indicaria esse episódio? Caramba! Tela azul. Foi basicamente isso mesmo que deu, tela azul. Indica pra sua mãe, Thiago. Mas tem, mas se tem mestre envolvido, a gente era basicamente ela mesmo que eu ia pensar aqui. A gente tem que pensar em quem traz grandes ensinamentos pra gente, né? Então vou mandar pra minha mãe, porque já que ela não escuta galera do Hall, pelo menos o Machine vai que ela gosta. Pois é, coisa de velho, né? De repente ela curte. Não vai me dizer que você se ofendeu de chamar tua mãe de velha. Ela é velha, não é velha? Não. Putz. Escute, a gente é velho. Escute, é uma milf, ó. Eita, olha aí. Tipo, segue o barco aí. Eita, porra. Então vamos aí nos preparar, então, para falar dos nossos velhinhos, certo? Então, vamos pro cast. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Veja o brinquedo caverna do dragão! Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! Eu estou gostando! O que está acontecendo? Onde estamos? Cuidado! Aventuras, perigos, o bárbaro, mágicas, cavaleiros e acrobata. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos então começar aqui o nosso tema tão querido. Porém, antes, eu gostaria de tirar uns minutinhos para falar com os meus amigos aqui sobre os mestres atuais, na atualidade aí, né? Hoje em dia, o que nós temos aí de mestres aí que influenciam as pessoas, os jovens, ou até mesmo a gente? Eu vou confessar que, ultimamente, não existe mestres, ou que se acham mestres aí, mas muito de questão política. Mas como a gente não fala em política aqui no MachineCast, ninguém vai ser mencionado, então... Não, eu tava abrindo minha boca já. Atualmente, o único mestre que ganha destaque é mestre cervejeiro. Tá numa onda de fazer cerveja, meu irmão. Cada cerveja aqui é uma merda, aí os caras tiram foda. Essa aqui é a minha cerveja, prova aí. Tudo uma merda. O Mog, graças a Deus, desistiu. Ele tá só comprando a dos outros. Mas, não só comprando, mas eu tô aceitando de graça. Mas, quem quiser que experimente, é só chamar. Exatamente. Mas falando sobre personagens, assim, eu acho que talvez, assim, que eu me lembre de uma mídia de cinema, assim, atual, alguém que se tornou mestre foi o Luke, né? Eu ia comentar isso agora, cara. E foi uma decepção, viu? Caraca! Tenta outro, tipo... Star Wars, no geral, é uma decepção, né? Enfim. Vixe. Ah, é que o Luke, ele tinha todo o potencial pra ser mestre, mas aí ele ficou loucão e começou a fazer teleconferência pra resolver os problemas dele, entendeu? Aí não dá pra você considerar mestre o cara que resolve os problemas por teleconferência, né? Aí foi por causa desse o grande problema do Luke aí. Deixa aí meu ponto pra descartar ele como mestre. Olha só. E realmente, eu não vejo nenhuma obra atual, assim, que tenha aqui aquela figura que nem tinha nas obras antigas, de referência pro herói, principalmente na jornada do herói. Deixa eu colocar, então, uma pergunta, ver o que vocês acham. Vocês acham que... Não. Tá. Era só uma pergunta. Não. Tony Stark pode estar assumindo esse papel? No final aí da passagem dele pelo universo Marvel, ele pode estar assumindo esse papel? Com certeza. De sair não. Como um grande mestre, uma grande influência? Posso fazer uma observação? Com certeza não. Posso não é fazer uma observação? E nem tem vontade de ser, pode? Não, eu queria fazer uma observação que o Thiago Rissuti, ele é um paga-pau do Tony Stark. Ele usa esse cavanhaquezinho desde o primeiro Iron Man porque ele é fã. Então ele tá querendo. Mas é do Tony Stark e do Robert Downey Jr.? Do Robert Downey Jr. Ele tá querendo botar aí com o mestre porque é o fã dele. O personagem. Eu sou mais fã do Homem-Aranha do que do Homem de Ferro pra começar a conversa. Mas entre Capitão América e o Homem de Ferro, eu só tinha Iron Man. Ok, mas não é por causa disso, eu só queria... O Homem de Ferro é um personagem sensacional, o Tony Stark é melhor ainda como o Tony Stark, porém não vejo nada de mestre nele, cara, absolutamente nada. É, tô querendo forçar uma relaçãozinha dele ali com o Homem-Aranha, business, né? Business. Mas... Só pra dar mais audiência no Homem-Aranha da Sony, que sempre cagou depois do Tobey Maguire no Homem-Aranha 1 e 2. O resto pois foi do cocô. Eu digo, assim, até eles estão querendo dar essa forçada de mestre, discípulo, mas não vai acontecer. Primeiro porque ele meio que vai sair aí, independente de spoiler ou não, a gente sabe que o Downey Jr. vai sair, né? Então, não vai ter tempo de fazer qualquer tipo de relação. E nem cabe, porque o Homem-Aranha, ele não vai seguir os passos do Tony Stark. Mesmo o tio Ben não aparecendo nessa última franquia do Homem-Aranha, ele ainda assim é o mestre superior do Homem-Aranha, não tem... Os ensinamentos do tio Ben servem pra qualquer herói, então... É, até porque o Tony Stark não é exemplo nenhum de grandes poderes, grandes responsabilidades. Com certeza não. Com certeza não é. Ah, e Edu, tu lembra de algum mestre aí da atualidade, fora o Luke que eu mencionei lá, Edu? Cara, eu tentei puxar de memória aqui tudo, mas... realmente não tem saído nada que tenha algum mestre, sim, alguma coisa. Será que isso mesmo... é reflexo da atual geração que desconsidera muito os ensinamentos dos mais velhos e coisa e tal, ou é loucura da minha cabeça? Não, acho pra mim faz sentido. Cara, não tinha pensado por esse ângulo, mas uma coisa que a gente ouvia muito na faculdade é que as coisas são filhas do seu tempo, né? Então, tipo assim... As obras, elas sempre vão refletir a ideia da sociedade, do pensamento da sociedade naquela época. Então, faz sentido ser. Porque realmente tá... Hoje em dia tá mais em evidência a autossuficiência do que os ensinamentos que você pega de outra pessoa, né? Isso já entra no... essa doutrinação, isso já vê como uma coisa negativa, né? Como em vez de ser um exemplo, um espelho, algo do tipo. Exatamente. Reflexo de que os... Pode falar. Para com essa porra aí, meu irmão! Não, eu ia falar que, se você perceber, assim, eu também tava aqui puxando a memória, ele tava tendo muito mais uma formação de líderes. Se você for ver as grandes narrativas, eles estão tentando formar líderes através dos problemas enfrentados, né? Se você for pegar... Jogos Vorazes, se você for pegar aí, até hoje um pouco mais antigos, aqueles de guerra, se você for pegar Troia e tal, eles sempre estão tentando passar a ideia de grandes líderes que se formam inexperientes e que aprendem com a porrada da situação, com a porrada dos acontecimentos. E esse ensinamento dos mais velhos realmente fica um pouco de lado. O Tim Blue até que fez um questionamento interessante. Olha, de veio do Tim Blue, hein? Claramente o pessoal não ouve Machine Cast, né, Mogli? Mogli ouve, né, Mogli? Sabe que isso é frequente, né, Mogli? Você quer que eu diga sim? Depende, se tu não quiser que do nada caia a tua conexão. Mas eu parti. Vai falar lá, fala lá, fala aí, mano. Eu nem vou ficar. Mas então, eu. Fazendo força ao que o Edu tava falando, a parada é. E contradizendo um pouco o que o Diogo tá dizendo, eu acho que a ideia desses filmes retrata um pouco uma sociedade que ela se acha pronta para aquilo, apesar dela não ter tido nenhuma experiência, ela acha que ela pode chegar naquele ambiente hostil e visto pela primeira vez e vai chutar bundas e vai mandar muito bem, quando na verdade a gente sabe que, pô, para você mandar muito bem em alguma coisa, ou você, cara, deu muita sorte porque as suas experiências pregressas acabaram te conduzindo para você lidar muito bem com aquela, com aquela situação. Ô, cara, a tendência é você se ferrar. É o resumo da vida. Ele não manda bem assim no Galera do Raul, né, Diogo? Não, mas uma coisa que é sempre que acontece no Galera do Raul é que ele não me contrariou. Ele não foi contra a minha ideia. Isso acontece frequentemente. Mas eu tô dizendo que eu concordo com o Bogner, eu concordo com o Edu, e é justamente nesse sentido, né, de achar que vai resolver e tal, que nas narrativas que me veio à memória aqui, os líderes, os personagens principais, eles tentam ir nessa toada, percebem que não é exatamente assim, mas não tem a figura de um mestre ensinando, eles meio que aprendem com os percalços que vão sendo postos à frente dele diante dessa visão que ele tinha anteriormente, que ele ia resolver o problema, entendeu? Exatamente, Bob, é o que eu ia comentar agora. Pra mim, é quase num geral, assim, de todas as obras atuais, parece que o que importa realmente é o resultado final, é a vitória, não necessariamente o que tu aprende durante aquela jornada pra chegar no final da conquista lá que tu precisa chegar, enfim. Tem que atravessar um bosque, mas se tu tivesse um mestre ali por trás te guiando, tu ia chegar lá com muito mais prática, mais atenção, do que tu simplesmente sair correndo e na hora que surge um problema, tu resolve ele na hora, de qualquer jeito, e mais passa. Antigamente, nisso que a gente vai querer abordar aqui hoje, você tinha a questão do ensinamento, da Sim. construção, Exatamente. Até você conseguir chegar na redenção, naquela superação que ia valer a pena todo o seu esforço de aprendizado. Né? Esse tipo de narrativa é uma coisa que tá um pouco no passado. Exatamente, mesmo. Que ia chegar até o momento. Todo mundo já cantou de Jornada do Herói, né, porra? o Rissuti falou exatamente. Ia chegar aquele momento que o herói ia parar e pensar: é agora que eu vou usar aquilo que o meu mestre me ensinou. Automaticamente, exatamente. Ele nem precisava pensar, ele ia usar e ia perceber que ia vir aquele flashback na cabeça dele, aprendendo, enfim. Era mais ou menos assim. Hoje em dia, né? Vai passando e, ó, o cara é foda porque o cara conseguiu fazer aquilo ali e é isso. Eu acho que eu sou um pouco contra aí com o que o Mogli falou, a jornada do herói. Isso não é a jornada do herói, isso é a jornada do discípulo. Até ele se tornar o herói, tem o crescimento, tem a construção desse herói. Entendeu? Essa parte inicial é que ficou. Entendeu? Você já parte do ponto de que você é herói, você vai enfrentar dificuldades, mas porque você já está naquele nível, você eventualmente consegue ultrapassar. Como você chegou mais ali, ficou para trás. Você vê mais muito essa ideia do confronto, né? Que o cara aprende não por ter alguém fazendo com que ele se torne melhor, mas porque ele encontrou um adversário que é mais forte ou igual a ele. Então faz com que ele necessite trabalhar a mente, tentar resolver aquele problema por conta de um adversário, não por conta de alguém que tá ao lado dele fazendo ele crescer. Vocês do Machine Cast são prova que eu tenho que trabalhar com esse material. Aí, ó, esse pessoal que não conhece cinema. Isso, tudo que vocês já escreveram é que o que a galera no cinema, na literatura, chama de quê? Jornada do fucking herói. Exato. Eu não falei nada, não. Foi o Ristucci que disse. Eu concordo com o Mogli. É uma formulazinha pronta que já vem sendo usada, ó. Mas pra vocês, pra gente encerrar essa parte do cast aqui, eu vou dar um grande exemplo pra vocês do que é a experiência que forma um grande mestre. Edu tá há 4 anos tentando reunir uma equipe pra gravar sobre Legião Urbana e até hoje não conseguiu. Edu, eu levei 20 minutos pra convencer os 3 a gravar o cast comigo hoje. E aí, o que tu acha? O dinheiro, quanto é que tu tem de dinheiro aí, Edu? Ai, ai, então vamos lá, então. Existe um lugar onde você não procurou, e é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre. Certo, então agora vamos para a parte dos nossos mestres velhinhos, aqueles que a gente tanto adora, só que não podemos continuar a partir daqui, sim, aquele fabuloso, magnífico, né, e tão esperado sorteio honesto. Olha aí, momento que o Rissuti esperava. Nós estamos aqui com auditores da Ernst & Young, observando a tirada dos números. Exatamente. Então, roda o peão. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... o convidado. Olha aí! Olha aí, Edu. Saiu o Bob primeiro! Oh, o quê? Obrigado, Edu. Eu sabia que esse desânimo era pra mim. Não, agora tá explicado por que ele gastou 20 minutos pra convencer os 3 a participarem do cast. Sabe? Olha só. Já começa pelo sorteio honesto comprado. Olha só. Sabe do que... em 4 anos, isso nunca aconteceu e não vai voltar a acontecer. Né, justamente, exato, cara. Antes na história dessa indústria podcastal. Então vai lá, Bob, fala aí pra gente quem é o teu mestre, cara, aquele velhinho que te inspirou. Olha só, eu tenho vários mestres aqui na minha memória que serviram de inspiração, até porque que a gente comentou antes, né, de... que na nossa época, assim, mais, vamos dizer assim, vagabunda, né? Que é a época que a gente adquire mais, tem mais tempo de assimilar conteúdo. Foi naquela época de 90, que a gente era adolescente, jovem. E nessa época, essa ideia da jornada de mestre e discípulo estava muito em voga. Então a gente tem vários exemplos. Mas eu vou pontuar um aqui que talvez não esteja na lista inicial dos grandes membros dessa mesa. Olha aí, ele abdicou da escolha do mestre que inspirou ele só pra desbancar todo mundo dessas listinhas. Não, ele me inspirou, e eu vou explicar como ele inspirou e como ele inspira com temas super atuais. Tu tá ligado, beleza? Que tu não precisa fazer isso, aqui não é sala de justiça, né? Não, mano, não vou defender. Eu estou justificando. Eu vou explicar como ele fez tal coisa, como é que ele fez isso. Não, cara, tu pode simplesmente falar e eu pular pro próximo. Então tá bom, é o mestre Miyagi, pronto. Daniel Sam, preciso te falar. Andar na estrada, andar do lado direito, seguro. Andar do lado esquerdo, seguro. Andar no meio, mais cedo ou mais tarde... se pegam que nem uva. Veja, karatê é a mesma coisa. Ou seu karatê é sim, ou seu karatê é não. Se seu karatê mais ou menos te pegam que nem uva. Compreende? Eita, porra! Roubou da minha lista, maldito! Era o primeiro da minha lista. Não, nossa. óbvio que era. Nossa, agora ele passou a faca guinço aqui, igual aquele deus lá indiano, lá dos 8 braços, né? Já chegou... Cara, eu passei a semana toda encerando meu carro pra vir pra esse cast aqui. Olha aí. E aí, preparado. Tá... a prova que eu digo que ele tá dando ensinamentos aí de muita valia até pra sociedade hoje. Isso. Porque ele ensina o empoderamento aí dos serviços domésticos, que aí muita gente fala que homem que é homem não lava a louça, homem que é homem não limpa o chão, não. Limpa e limpa de uma forma escrota, mais trabalhosa, entendeu? Para que você consiga aperfeiçoar os serviços domésticos e sua técnica marcial. Então, ele ensina o empoderamento na questão aí do gênero e ainda ensina você a ser multitarefas. Você aprende duas coisas fazendo uma só. Mas é um fanfarrão esse Bob, né, cara? Porque o Daniel, a única coisa que ele fez foi encerar o carro e pintar cerca. Ele nunca, ele nunca lavou uma louça, ele nunca limpou o chão. Ele limpou o chão. Aprendeu a matar mosquito de maneira sustentável, tá? Sim, com palitinho. Ou seja, totalmente um tema atual, sabe? Que é você não usar agrotóxico, você não usar CFC. Então, você mata o mosquito com hashi, que Mestre Miyagi demonstrou como é fácil, porque o Daniel consegue. Pô, e falar em hashi, falar em hashi, Daniel, essa semana eu usei hashi pela primeira vez. Porra, olha aí, olha aí, olha que história de superação. Olha aí, só, cara, me senti o Daniel, porque eu sou Daniel, né, então... Não, eu pensei que você se sentiu o Daniel porque você ficou tentando pegar os mosquitos no restaurante. Não, mas ó, vou continuar. Vai. Fora isso, ó, e outro assunto que é atual, que ele vai contra essa indústria do marketing financeiro, ele não é nenhuma betina, porque ele mostra como é que você consegue, sendo o encarregado de um condomínio, você possui uma frota de carros, entendeu? Na sua casa, entendeu? Sendo o encarregado de um condomínio. Então, ele, além de ensinar o Daniel as artes marciais, o karatê lá diretamente do Japão, ele ainda ensina você a aplicar bem o seu dinheiro. Não, mas ali é a aplicação da aposentadoria militar dele, pô. Então, mas falando da aplicação, ele poderia deitar em cima do dinheiro? Não, ele achou uma outra função para ser o seu ganha-pão e o seu dinheiro da aposentadoria ele usa também para comprar carros velhos e reformar. Olha só. Mas depois ele destrói os carros? Ah, não, isso aí é outro... Karate é Street Kid. Fighter, cara. Não, esse é outro Karate Kid. Esse e é outro Karate... Fala... É o Karate Kid que se luta com o Gifu. Pois é, aí tô vendo. Esses mestres modernos, olha só. Ah, é mesmo, né? Porra. Esse Jack Chan com mestre moderno é uma foda. Explica e ele nem é tão moderno, né? Né, já é quase tema de machine já também. E só pra não dizer que o cara não... O mestre Miyagi não ensina coisas voltadas à formação do caráter, convenhamos que o Daniel LaRusso era um grande dum babaca, né? Ele achava que ele era fodão, todo saidinho, sorrisinho, tomou um pau, né? Mas aí o Mestre Miyagi mostrou que ele tem que ser bom de briga e menos babaca. Ou seja, o Mestre Miyagi ensinou duas coisas, o pessoal da Cobra Kai só ensinou uma. E ele ensinou que ele pode apanhar, mas tem que bater também. Sim. E no final ensinou que só ali funciona o golpe da galinha manca. Cara, eu nem vou entrar no mérito desse golpe da galinha manca proibido aí, porque puta que pariu, cara. O torneio todinho é claríssima a regra, não pode dar chute no rosto e ele ganha um campeonato com um chute na fuça do maluco. Não, mas, mentira mas... que ele não ganha com chute nenhum, não. Aquilo ali, ó, é vento. Se você reparar bem... Tá certo, não é. Passa perto. Eu tá digo certo. Mais, você tá completamente equivocado, Timbro, porque o que fez o Daniel LaRusso ganhar o torneio não foi o chute da galinha manga que pode ter raspado no nariz ali do rapaz. É. O que fez ele ganhar foi todo o treinamento que Mestre Miyagi deu de controle de mente. Porque se você reparar, na hora que o Daniel LaRusso faz o gestual da galinha manga, todas as pessoas e o entorno deles ficam paralisadas, inclusive o seu adversário. Exato. Que espera ele levantar uma mão, ele espera ele ficar em pé mancando, botar os dois bracinhos pra frente, aguarda todo o momento pra tomar o chute. Aquilo ali é quase mental. A mesma coisa que o Ryu lá do desenho da Street Fighter dando Hadouken. Exatamente, isso é controle mental. Meio, né? Exatamente, é quase ao mesmo tempo, é. E as pessoas não valorizam isso, todo esse trabalho aí mágico que tem isso por trás. E já levando uma crítica aqui pros mestres atuais, que nem o Diogo tá falando aí, que são os mestres Nutelinhas, né? Esse Karate Kid do Kung Fu atual e do Jack Chan é tão 3 por 1 real que esse golpe da galinha manca aí, o aluno dele aprendeu sozinho, ele nem ensinou. Ele até ficou surpreso. Ele até ficou surpreso quando o rapaz deu o golpe lá no outro lá. Por quê? Porque o cara só sabia o golpe da galinha manca, não sabia do controle mental que tinha atrás. Por isso que ele não ensinou. Fora, ó, aí, já ia esquecendo. Fora que ele também ensina os poderes das mãos, esfregando as mãos e curando. A cura do câncer está no esfregar das mãos. O mestre Miyagi também ensinou isso. É muito importante. Ah, mas o mestre Miyagi usava os vidrinhos. Não, mas o importante é o esfregar, não, porque preste atenção. Se você esfregar as mãos normalmente com o vidrinho, não, você tem que dar um tapa assim, ó, e fazer. Tá certo, é. Entendeu? O pessoal não viu nada, mas eu fiz aqui porque eu aprendi depois de anos e anos com o mestre Miyagi aí me ensinando. Mas eu fiz o aqui. Mestre Miyagi, ele era mestre de reiki, será? Isso aí é reiki. Isso aí é reiki. É verdade. Com certeza ele era mestre ou, sei lá, ou ele não tem tava que tomar fazendo desafio. Pra ir pra rave? Não, não é rave. Caralho, é rave. Quem é que chamou o Mogli aqui? Olha só, ô Mogli, a gente tem no Machine, não é o galera do Hall, aqui a gente tem um nível de trocadilho. Não é qualquer merda que pode chegar aqui e falar, não. Exatamente, é porra. Alguma vez tu ouviu o Bruno Aldi aqui no cast? Nunca. Não, um abraço, beijo, Bruno. Ah, é, aí é baixar o nível demais, né? É, também, porra, aí não dá. Mas voltando... O máximo que a gente conseguiu foi o Ushu aí lá. Mas vai lá, Bob, vai lá. Não, voltando, eu digo que eu discordo só disso aí, porque o mestre Miyagi, como bom moço e bom mestre que é, ele não exerceria ilegalmente uma profissão. Então, automaticamente, ele é mestre de reiki também. Só isso que eu queria falar. Ok, ok. Então tá, todo mundo concorda aí que o mestre Miyagi é um excelente mestre. Porém, o Bob, antes da gente passar pro próximo aqui, se eu viesse a escolher o mestre Miyagi, no caso, eu seria ia... por outros motivos, né? Não, os motivos são quase os mesmos. Mas eu ia dizer que ele ia ser um ponto fora da curva pelo seguinte: provavelmente, depois daqui, todos vão ser mestres. Ah, o mestre fulano, o mestre beltano, o mestre isso, o mestre aquilo. E ele não é o mestre Miyagi, ele é o senhor Miyagi. É verdade, é verdade. Ele é mestre nos nossos corações. Exato, exatamente. Ele é mestre só na profissão, agora na intimidade ele é o senhor Miyagi. Ele é mestre só nos dois filmes, né? Nos quatro. Os dois que eu digo é a versão Karate e a versão Kung Fu. Ah, ele não chama Miyagi, não. Não é Miyagi, não. Não, é Senhor Han. Não é Mestre Han. Senhor Han. Também não tem essa questão do o meu mestre, não. Tu vê como tudo é cagado, mas esse, né? Daí, mas esse não importa, o Hisuchi. Só os velhos. O novo não importa, viu? Aqui é baixinho de cash, pô. Só vale o velho. O novo é só pra xingar, não tem que fazer comparação. Existe um lugar onde você não procurou, e é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre. Então tá, então o próximo aqui do sorteio honesto, olha aí, saiu eu primeiro, olha aí. Caralho, é óbvio, né, cara? Porra, e eu falei primeiro, então, ele já tá no automático, eu falei primeiro, é segundo, olha aí. Tá vendo? Eu fiquei emocionado, deu... Nesse sorteio aí tão idôneo, eu ter saído antes do Team Blue. Tô até emocionado. Olha só, como se ele ouvisse pra ter certeza que todos os sorteios sou eu que saio primeiro. Ah. são os relatos, né, Bob? É os relatos da podosfera. É o que dizem, tá certo, tá certo. Até porque eu ouvi mais de 3 Machines Cast... até porque eu ouvi mais de 3 Machines aí na semana, faz mal pra saúde. Dizem isso aí também. Putz. Imagina o último ouvinte que comentou que houve 2 por dia, porra. O último ouvinte desistiu quando você anunciou que era o galera do Raul aqui. Ok. Ele falou, aí tudo tem limite. Tudo Olha tem aí. Limite. E o meu mestre, ele vem dos games. Ele é mestre de um dos personagens que eu mais gosto, mais admiro no mundo dos games de luta. E ele morreu, né? Aí, porra, olha o spoiler aí, porra. Ele morreu, ele já não é mais vivo, já não está mais entre nós, mas às vezes ele aparece aí num joguinho ou outro, que é o meu querido Mestre Tung. Eu escolhi você e não Randy para ser o meu discípulo. Você sabe por quê? Não. Por quê, mestre? A escola Hakyoku Seiken é baseada nos princípios da natureza. Pessoas como Andy e Gizzy são guiadas por suas emoções. Eles querem controlar a natureza e não cooperam com elas. Eles nunca usarão minhas técnicas com eficácia. Terry, você tem que limpar a sua mente de todas as emoções e desejos. Sim, mestre. filho, eu vou lhe mostrar. Não, mestre, o senhor está muito fraco, irá se matar. Fique quieto. Não temos tempo a perder. Conheço meu corpo melhor que qualquer um, Terry. Vamos começar. Preste atenção. A mais poderosa técnica da escola, Hagyoko Seiken, é o Senpuken que tira suas forças da terra. Você absorve o chi da terra para o seu corpo através das pernas e então libera isso para seus inimigos. Concentre sua atenção em suas pernas e sinta o chi da terra. Agora é a sua vez. Sim, mestre. Não consigo sentir o chi da terra. Não pense como um animal. Pense como uma árvore. Sinta a força da mãe terra em suas pernas. Força da mãe terra. Sim, mestre, eu estou sentindo. Nunca esqueça disso, Terry. Agora observe. Senpuken! Olha aí, ó. O Rissuti tá com um silêncio sepulcral, ó. Não tenho a menor ideia de quem é o mestre. É aquele veinho que fica fortão, né? Que bomba. É, esse aí é um outro mestre que eu não vou dar. Esse vou queimar, aí é o Bambam. Não, no jogo. Ele sim, não, sim, não é sim. Ele que... É esse mesmo, é o mestre. Ele é o mestre do Terry e do Andy Bogart, olha aí. Aí, é? agora o Rissuti sabe quem é. E ele, pra mim, por quê? Por que ele me inspirou? Porque ele fez da vida do Andy, do Terry, mais ou menos parecida com a minha, né? Então, puta que merda, hein? É, exatamente, por isso mesmo que é tão marcante. Os garotos, eles já eram órfãos. Aí o Jeff, discípulo do Mestre Tung, foi lá no orfanato e adotou os dois. E aí logo em seguida... O pai adotivo morre, ou seja, eles ficaram órfãos de novo. Aí eu penso, bom, agora o mestre vai pegar os dois, vai levar pra casa, vai lá pro dojo e vai ensinar todas as maravilhosas artes marciais do Kando Hakyoksekien lá pra eles, né? Então, o que que ele fala? Ele vira pro garoto de 10 e 8 anos e diz o seguinte: eu preciso que vocês partam para uma jornada de 10 anos e daí eu vou ensinar vocês. E é isso. Larga os dois. Não, mas aí eu vou defender o Mestre Tung. Olha só. Você pega uma dupla de crianças que era órfão. Sim. É adotado. Vira órfão de novo. Tu vai pegar essas crianças pra cuidar? Não. Fica 10 anos aí. Dá um prazo de validade que depois eu vejo o que eu faço com vocês. Exatamente. Isso é uma visão de um grande mestre. E foi exatamente o que ele fez. Exatamente o que ele fez. Mandou os dois pelo mundo para que eles, né, pudessem adquirir os seus próprios estilos de luta. E 10 anos depois eles voltaram. E aí sim ele pôde mostrar todas as técnicas secretas para ambos, né? E em seguida ele morre. Não, aí, é burro, era pra ser 20 anos, ele não olha contou só. Aí o tempo certo. O Mestre Tung, que tem uma transformação bem legal, baseada em um anime dos anos 80, muito, muito, muito legal. Provavelmente o autor deu aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então é muito, muito interessante, ele é um lutador de Kung Fu e ele é muito bom de jogar, pelo menos nos jogos que tem ele pra jogar, ele é excelente, sempre gostei de jogar ele, mas o que mais me marcou é basicamente isso daí. Por quê? Por que eu digo que tem a ver com a minha vida, a do Terry Duende? Porque eu fui adotado com 2 anos de idade, aos 7 eu fiquei órfão de novo, e fui adotado uma segunda vez. E isso que a minha mãe e meu pai do time não mandaram pra jornada de 10 anos. Só essa diferencinha aí, só. Faltou isso. Só essa coisa. Faltou só isso daí, entendeu? E também não me ensinaram nenhuma arte marcial depois de 10 anos. Só a arte da arte da enxada, da pá, essas coisas. É, mas se tu bater com isso na cabeça dos otói, então é arte marcial também. Não, e o principal, né? Carioca, cara. Cara, o principal. Os teus pais iam falar, depois dessa jornada de 10 anos, os teus pais iam te dar um Rio Card e falar assim: vai lá, filho, vai ser feliz. O principal que o Tim Bruno falou aí dos pais dele, que fora ter posto ele na lavoura, ensinar ele golpes de enxada, eles se mantiveram vivos, né? Se livraram da maldição do Tim Bruno. Mais ou menos, antes de completar os 10 anos, meu pai tomou 5, 6 tiros e morreu. Caralho, tipo, peraí, pô, vamos parar com isso aí. Eu já ouvi falar de viúva negra, agora, porra, filho draga, filho buraco negro é foda. Ai, ai, ai, e aí eu vi, não, só, no, é, no é, mestre... ó, não é, no, tão, no... não é tão pior que a do Terry, assim que o Terry voltou, o mestre morreu aí, ó, mais ou menos por aí. O papo lá no Miyagi tava mais leve, mano. Mas essas coisas inspiram a vida da gente. Quem aí agora que estiver ouvindo, tiver um ouvinte aí que perdeu os pais duas vezes aí, a mãe e o pai primeiro deram e depois os outros dois morreram, tá se identificando comigo agora aí, ó. Vai virar ouvinte fixo. Não, quem perdeu o pai duas vezes, esse cara é foda, né? Porque, o pai ressuscitou. É, eu não disse duas vezes o mesmo pai, mas tudo bem. As pessoas mais atentas entenderam. A cabeça do Mog funciona desse jeito. Entendi. É, isso aí é verdade. Eu nem vou perguntar se ele é autista, porque isso aí é coisa de autista, né? Que tem que entende literalmente o que a gente tá falando. Mogli não tem nenhuma classificação aí que põe aí como é que funciona a mente do Mogli. Ele não... Nada. Tem uma categoria lá no espectro autista que é só dele. Não. Só tem um exemplar. Aquele cadastro, né, que tem das doenças lá, psíquicas e tal, tem uma categoria que é assim, Mogli, é só dele. É, parece o Edu, né, quando a gente tá preparando a pauta. Poxa vida. Eu boto lá, ó, mestres, que nos, personagens, mestres que nos esperam. Aí o Edu, os professores? Professores que queria falar da tia Maria que ensinou português pra ele na sétima série. Porra! Porra, Edu. Eu não tinha visto a mensagem lá que era da ficção, porra. Edu louco pra falar. Ele vai trazer um professor da ficção, vai falar que o mestre é o professor Girafales. Sim, que ensinou ele a fumar no meio da sala de aula, né? Pegar mãe de aluno. É, porra! É um bom ensinamento, né? Não tem nada de mal nisso. Excelente. Não tem nada de mal nisso, né? Ok. Até nem vamos entrar muito no mérito, né? Porque temos aqui três professores de matemática, eu vou falar como é que é, né? E todo mundo aqui gosta muito de Girafales, então... Ai, que susto! Que susto! Eu achei que teria dizer aqui todo mundo gosta de pegar mãe de aluno. Eu tentei deixar nas entrelinhas. Ah, entendi. Ah, porra, desculpa, não alcancei. É que a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa literal ainda, né? Até porque são os três, né? Só dois que gostam de fazer isso. Olha o medo da mulher olhando ali gravando. Esse lado dele. Existe um lugar onde você não procurou, e é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre. Então vamos para o próximo aqui, que é o nosso querido Mogli. Vai lá, Mogli. Tô querendo então, me fuder mesmo. Né? O meu mestre aqui, eu acho que pouca gente vai lembrar dele. É nada mais nada menos. Balu, se não for o Balu, eu vou embora. Então, já que a gente entrou na seara de que não é mestre, não tem mestre no título aí, ó. Ah, o senhor Miyagi não é mestre. E o Diogo ainda citou Falcão aí. O campeão dos campeões. Citei? Nem sei. É? Quando ele falou do Balu? Agora eu não peguei a referência. Ele falou lá dos caminhões, ó. Edu, dos caminhões. Eu já disse pra ti, Edu, depois do cast, Edu, não dá erva pros caras antes da gravação. Porque as coisas não têm nexo. Os caras falam qualquer coisa e aí a gente tem que estar decifrando o que eles estão falando, porra. Aí não desenvolve o bagulho. Balu, mestre dos caminhões, que porra é essa, Mogli? Fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Balu, ok, eu entendi a referência, mas dos caminhões aí eu não saquei, não. Eu também não peguei essa. Falcão aí, o campeão dos campeões que, sim, quando vira o boné pra trás... Esse é o mestre dos caminhoneiros, né? É o Falcão, isso é verdade. Ah, não, o mestre dos caminhoneiros não é o Bino, não, caralho? Não. Aí a gente vai ter que fazer a competição entre mestres internacionais e mestres nacionais. Aí eu já, vi, que, eu já vi que chamar o Mogli foi a maior cilada, hein? Porra. Tá, fala do teu mestre, mano, vai lá. Mas então, eu vou citar aqui nada mais, nada menos do que o mestre do Shiryu. Shiryu, imagine que o seu corpo sumiu. Imagine que você não tem nem carne nem sangue que o torne pesado. Torne-se uma erva de pé contra o vento, a raiz enterrada no chão e as folhas soltas no ar. Não se deixe levar com o vento, mas não se oponha a ele. E quando chover, transforme-se em uma pedra. Fique aguentando a chuva que cai sobre você, entendeu, Shiryu? Torne-se um dragão contra as cachoeiras e suba as correntezas. E torne-se uma montanha contra o mal. Jamais recue, mesmo que sua vida esteja em jogo. Você entendeu, Shiryu? O mestre ancião, ele nem sabe o nome. Ele nem sabe quem é. Não, é porque eu conheço ele como Mestre Doku, mas a galera lembra ele mais como Mestre Doku. Não, peraí. Que porra, Doku, é tipo que porra assim, de Mestre Doku, cara. Tá ali, ó, a gente toma chope todo dia, todo mundo conhece com os dois nomes. Né? Eu te desafio aí no Google agora e colocar Mestre Doku e tu achar uma referência dizendo assim, ó, o Mestre Doku. Nunca tu vai encontrar isso. Ancião é muito mais comum. Então, eu tenho... Doku, quer que eu tire inclusive, aqui é aquela parada... Doku aqui, é aquela parada... Todo mundo concorda aqui, Mogli. Todo mundo concorda. Tá, a frase é a seguinte, ó. Torne-se uma pedra na chuva. Uma montanha chamada uma... Quer dizer... Uma montanha contra o mal. Cara. E um dragão para escalar as cachoeiras. Doku de Libra, Shiryu. Cara, essa foi a pior imitação do que eu já vi na minha vida. E olha que eu achava que a do Edu era bem meia boca. Você não abriu espaço ainda pra gente falar sobre a Galera do Raul, mas a Galera do Raul é um podcast especializado em fazer imitações merdas, entendeu? Então, ele tá mostrando aí por que a gente é tão desconhecido da podosfera. Caraca. Eu gostaria de ver a imitação do Edu. Eu gostei da confiança do Bob dizendo ainda. Eu acho que foi ato falho. Ainda é bem legal, é bem legal. Continua assim, acredita até o final, acredita até o último minuto. A partir do momento que tiver um podcast que tenha zero downloads em toda a sua vida, a gente deixa de ser o mais desconhecido da podosfera. Eu não quero ser conhecido, eu não quero ser o mais desconhecido. Entendi. Né? Mas então fala aí do mestre Donko, que não, nunca ouvi falar. Cara, ele é foda porque ele mesmo dos sete picos lá consegue fazer... Ele nem telepatia tem, mas consegue conversar com o Shiryu. Não só com o Shiryu, mas com outros cavaleiros também do Zodíaco. Ele não tem telepatia, ele consegue falar telepaticamente? Então ele tem, caralho. Eu tava pensando, eu não quis interromper ele, eu deixei pra quem tem mais intimidade, porque ele vai achar que é perseguição minha. Entendeu? Então, mas aí é que tá. Na ficha do personagem, não tem isso. Mas durante todos os ele episódios... Fica, não é no... Ele fica, não é no cisne do seu. Ele fica, não é no cisne do seu. Ele fica, não é no cisne do seu. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Pode falar, de perto. Ele fica, não é, nos cinco picos, não? É, verdade. Ganhou mais dois. Caralho, ele é tão foda que ele construiu mais dois. É que o mestre Dogo tem sete, o mestre Ancião que tem cinco. Exatamente. Deve ser, deve ser. É porque é de Libra, né? Tudo dobrado, né? Tá certo. Ele é o pico dos picos, né? É que quando ele ficou pequenininho pra conter o poder, ele pegou dois picos e botou debaixo da barriga ali. Talvez, talvez tenha sido isso, é. Ou em outro lugar. Imagina ele ensinando lá, né? Tá na cachoeira e já vira assim: Shiryu, você já aprendeu a fazer a cachoeira subir ao contrário. Agora, vou te ensinar a subir o pico, meu filho. Caraca. Na verdade, ele ensinou a esconder o pico e o Shiryu escondeu dois. Eita, porra. Por isso que ele tinha dois discípulos, né, cara? Era um pra cada um. Mas vai lá, Mogli, fala aí, deixa o Mogli falar. Deixa o Mogli falar dos pickers e do mestre. Vai lá, Mogli, vai lá. Cara, e tem também aqui o mestre Pai Mei. Ai, dois. Não, Mogli. Não, Mogli. É um só, mano. Por que tu chamou ele, Tim Blue? Cara, é um só, que porra de Pai Mei. Caralho, tá louco? Então, como assim? Eu não entendi. Agora é um mestre só, cara, que vai falar a tua lista toda agora. Hadouken! Tu viu alguém falar mais de um aqui? Ô, Diogo! Ô, Diogo! O esporro que ele tomou foi pior do que o nosso. Foi. Mas caralho, cara, o Diogo falou um mestre. Eu falei um mestre. Por que que tu acha que tu vai falar 5, 6? Hadouken! E assim eu já preservo o meu. Cara, o Tiblu vai ser eleito. Mano. O Tiblu vai ser eleito o host mais receptivo da história mundial. Parabéns, Tiblu. O meu é mexe ancião, o meu é não sei o quê, meu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, acabou, ganhei. Cara do céu, primeiro ele não sabia o nome, não sabe o nome do mestre. Como se chama, pelo menos, né? Porque o mestre ancião é o mestre ancião. O Dom é o cavaleiro de Libra, é outra coisa, totalmente diferente. Mas eu vou te ajudar, Mauro. Mas eu vou te ajudar a criticar o mestre. Vou te ajudar, amiguinho. Voltando no início do cast, onde a gente falou que essa modernidade, hoje em dia, eles estragam a obra dos grandes mestres. O mestre Dooku, no teu caso, é um grande exemplo disso. Ele é um dos mestres mais sábios que eu conheci nos animes. Um dos mais. Ele nem se mexia e prestava um serviço enorme para todos os cavaleiros dos santuários de bronze, todos. E no momento que ele perde a casca, deixa de ser aquela ameixa seca lá, aquele saco enrugado, e vira um cavaleiro de verdade, parece que ele simplesmente perdeu todo aquele conhecimento que ele tinha, toda aquela sanidade que ele tinha, e virou um pastelão, um bobalhão, cara. Ficou normal, né? Ele virou... Bom, cara, mas sabe o que é isso? É adolescente. Adolescente, a gente faz o quê? A gente faz merda. É por isso. Ele é um cara que, quando ele saiu daquela casca, ele voltou a ter o quê? 17 anos. Aí, porra, o cara tá o quê? Ele tá mais então preocupado. Ele deixou o cérebro da casca... Não. Eu o cérebro da casca é melhor não, do que o dele. Não, mas eu tô muito mais... Eu tô... do que salvar Atenas. Eu tô muito mais porque o mestre Dooku velho, não lá o do Hades, porque ele só lutou, ele não, praticamente não fez muita coisa, mas o Soul of Gold, que é atual, que foi feito provavelmente por roteiristas novos. Então, deu essa merda que deu. O cara é simplesmente um pateta, um idiota. Era pra ser o líder de todos aqueles cavaleiros ali, o mais forte de todos, pela experiência. E não, simplesmente era só um pateta ali. Até o Máscara da Morte e o Afrodite foram mais importantes do que ele. Cara, eu vou... Caralho. Eu acho que o Machine tem o dever de tentar arrumar uma explicação pra salvar os roteiristas da adjetivação. A única explicação mesmo que eu quero encontrar aqui é por que eu chamei o Mogli. De novo. A frase do episódio pra mim é, abre aspas, você viu alguém aqui dando mais do que um, porra? Olha só, da mesma maneira que o Tiblu, ele deu uma aula aí de motivação, dizendo que pra quem perdeu os pais, olhar pra ele que perdeu dois. Tiblu, você, olha só, pensa o seguinte, você convidou o Mogli, a gente tem ele como integrante. Então, caraca, você pensa nisso. Vocês são pensa mais heróis nisso que eu, cara. Pois é. Mas eu vou tentar explicar. Eu poderia perder 5 pais e não ia penar tanto quanto vocês. Pois é. A gente poderia até pegar 7 picos em vez de 5. E esconder essa capacidade. Escondeu os 2 picos a mais e nem foi tão ruim. Agora. Mas eu vou defender os roteiristas merdas, que é o seguinte. O cara, e vou defender o lado do Mog. O cara, ele foi mesmo obrigado... Ele precisa, ele foi mais que o roteirista, cara, com certeza. Exato. O cara foi obrigado, né, por necessidade, porque ele não pediu. A Athena falou lá, você vai ficar vigiando essa merda desses picos aqui, entendeu? E ele falou, tá bem, tem que ficar. Ele tinha 17 anos, 18 anos. Foi obrigado a ficar numa casca de um velhinho. Imagina o quanto de hormônio ficou acumulado ali, cara. Entendeu? O quanto de furor ficou ali. Quando ele tirou aquela casca... Quanto de fúria. Quanto gosma acumulado ali dentro, né? Pois é, cara. Uma gosma. Ficou uma gosma. Foram 243 anos, velho. Não, menos. De... Menos, porque já tinha 18. Ah, tá, mas beleza. Não, mas... Mais de 200. É. Mas no Coisa fala que foi 243 anos atrás a última guerra. Então ele ficou 243 anos como um velho em casquinha enrugado lá. Exatamente. Passo. Mais que isso, 243 anos acumulando cosmo. Tanto que o cosmo passou assim de uma aura para uma gosma. Entendeu? Ele tinha uma gosma de cosmos para colocar para fora. Cosmos? Cadê o Carl Sagan aí? E ele colocou tudo pra fora aí, meu irmão. Entendeu? E aí ficou loucaço. Foi entendi, isso. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. É tudo testosterona. Aí. apesar aí da total falta de conhecimento do próprio personagem, o Mogli escolheu um dos grandes mestres aí que todo mundo gosta muito. O Mogli até mutou o microfone de tanta vergonha. É que o meu personagem, ele fala por si só, não preciso ficar falando dele. Porra, que bom que ele fala por si só. Caraca, se eu soubesse, tinha chamado ele no teu lugar. Botava o Edu imitando ele e não te chamava. Não perdi esse tempo aí. Ouvinte, eu vou deixar aqui registrado, vocês talvez não conheçam o Thiago Ressorte, mas hoje tá sendo o dia mais feliz da vida do Thiago Ressorte. Ai, ai, ai. Então tá, então. Dito tô aí. Tô tomando uma surra com 2 picos aqui, mano. Existe um lugar onde você não procurou, e é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre. Então, vamos passar para o próximo aqui, que vai escolher o seu mestre, que é o Edu. Fala aí, Edu! Eu vou pegar um mestre aqui que... Um só, né, Edu? É um só, vou pegar um mestre só. Tu sabe o nome, pelo menos? Sei, não. Ah, então tá. Ô, puta merda, não esperava mesmo. Eu tenho coisa. O pai meio do segundo do Mogli. Mas eu vou pegar um mestre aqui que eu acho que ele é bem pouco conhecido, acho que a galera não tá na lista de ninguém também, ninguém pensou nele. Não que é o... A minha ainda. Né, cara, então. Que é o Mestre Kami. Porra! Querido Mestre Tartaruga. Mas... Por que está competindo disfarçado? Talvez ainda não tenha notado, amigo Nan, mas dois dos meus discípulos também estão competindo. São Kuririn e Goku. Eles treinaram mais de 2 anos comigo, mas nunca imaginei que eles pudessem ser tão bons. Especialmente Goku. Ele é um garoto selvagem, com potencial incrível. Suponho que já tenha notado. Resolvi trazê-los ao torneio, porque sabia que Goku poderia vencê-lo. Mas como pode ver, ele é apenas um garotinho. E se vencer o torneio agora, vai acabar pensando que é o melhor. Isso não será bom para o seu futuro. Quero que se transforme no mestre das artes marciais. E além do mais, ele ainda é muito jovem para vencer uma coisa dessas. Se ganhasse agora, ficaria muito confiante e deixaria de fazer qualquer esforço. E isso não é bom para ele. Eles precisam entender que não são os únicos. No mundo existe gente que pode ser tão boa quanto eles ou que lutam para chegar a ser os melhores. Só com o máximo esforço é que realmente vão conseguir ser os verdadeiros mestres das artes marciais. Devo dizer o seguinte, o Mestre Kami foi um dos mestres mais importantes na vida do Goku e na vida de muitos de nós que acompanhamos toda a saga do Goku desde que ele era um pequeno gafanhoto com rabo de macaco. Edu, tá muito bonito o que tu tá falando, todo mundo vai se emocionar com certeza, que todo mundo gosta do Mestre Kami e tal, mas eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui pros nossos ouvintes e aproveitar o pessoal da galera do Hulk que é tão divertido pra falar o seguinte. Edu passou 4 anos... sempre pegando aquelas escolhas mais obscuras do fundo que do baú. Susto, pensei que era pegando o Mestre Kami. Eu tomei até um susto aqui. Não, o Mestre Kami é capaz de pegar ele. Agora ele não dá bola. O Mestre Kami é bem mais tarado. Edu mais contido. Ah, mas o Edu sempre fez aquelas escolhas mais das profundezas, aquela que todo mundo reclama e coisa e tal. E aí hoje, porque vocês estão aqui, né? Não vou fazer feio na frente do pessoal da galera do Raul, o pessoal da galera vai ouvir, não sei o quê. Eu vou pegar o mais óbvio de todos. E aí escolhe o Mestre Kami, que todo mundo com certeza tem na lista. Olha aí, menos o Mowgli, que nem sabe quem é o Mestre Kami. aí é perseguição. Eu vou ser justo aqui e vou dizer que não estava na minha lista. Só pro Edu ficar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais, né? Só não tá na lista, porque o Rissuti não acompanha Dragon Ball, ele não gosta. Pois é. Mesmo sem saber quem é, botaria na lista igual, só por saber quem é foda. Nada, o Mowgli com certeza estaria, porque o Mowgli é um fanzoca de DBZ. Será que ele conhece mais o Mestre Kami do que o Mestre Ancião? Deveria ter tentado esse, né? Pois, acho que ele escolheu errado, né? Mas ok. Né? Mas a minha primeira opção não era o Mestre Kami. A minha primeira e a minha segunda opção foram o primeiro e o terceiro escolhidos, então já. Ah, mentira que você ia escolher o Mestre Ancião. Pô, vacilo isso. Você escolheu o Doku. Mentira que você escolheu o Doku. Não, eu escolhi o Mestre Ancião, cara. Tipo, não o Mestre Doku, né? Não o Mestre Doku, é. Não, mas você poderia ter falado o Mestre Ancião. Mas falamos muito já do Mestre Ancião pra explicar que ele não era o Mestre Doku. Ah, então verdade. Não justificava, né? E aí eu fiquei então com... Vai. Fala, Tingu. Vai. Fala, Tingu. Vai. Fala, Tingu. Vai. Fala, Tingu. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Aí, então, eu fiquei com o Kami, porque é o seguinte, cara... Porque sobrou, quer dizer isso? Não, porque, assim, a ideia era pegar os mestres que realmente marcaram a gente, né? Que, não só porque é mestre na ficção ali, coisa e tal. Mas na época do Dragon Ball... Eu praticava artes marciais, eu fazia taekwondo, quando começou o desenho. E quando começou o treinamento ali do Goku com o Kuririn e coisa e tal e tudo, eu também ficava assim, caralho, mas que treinamento louco que é esse, velho? Eles não lutam, eles não fazem nada, é só entrega leite e não sei o quê, e faz isso e faz aquilo, e com peso, com casco e tal. Tu até já sabe quem é que teve um treinamento desse na vida real, né, Edu? Sabe muito bem, né? Quem é que capinava, entregava leite, enfim. Né, cara? Então. E quando chegou o dia do torneio, né, que o Mestre Kami virou pra eles e falou, não, agora vocês vão ver o resultado do treinamento de vocês. É, tira o casco e tenta um pouco, pula, faz os negócios. E que eles viram como que eles estavam fortes pra caralho. E foi aquele ensinamento do seguinte, ficou aquela lição assim, que você não precisa do extraordinário, do especial, do mirabolante, dos coisas assim, pra você ficar melhor nas coisas que você faz. Porque eles tiveram um treinamento todo baseado em coisas simples do dia a dia, saca? Inclusive até superaram o que o Mestre Kami achava que eles eram capazes. Lembra a questão da pedra lá? Exatamente, cara, saca? Você disse quando eles arrastaram a pedra. É, o Mestre Kami chegou numa pedra e disse, ah, vocês estarão preparados quando conseguirem empurrar essa pedra, que eles tentavam e não conseguiam. Aí, certo dia, eles chamaram ele e os dois empurraram a pedra, cada um empurrou uma vez. Aí, não, mas eu quis dizer aquela ali, daí era uma muito maior. Ou seja, ainda era o mestre da trolação. Também. É, também. Né, cara? Mas com isso ele quis dizer o seguinte, que você não tem que parar em um objetivo, que se você tem uma meta e você chega nela, que você tem que jogar a meta um pouco mais pra cima e tentar ser um tipo, pouco dobrar melhor a meta do que você já é. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. É, não queria entrar nesses termos aí, não. Eu me segurei também pra não falar do dobrar a meta. Então, eu tentei escapulir desses termos aí, mas ok. Aqui a gente não fala de política, né, então... Ok! Ok. É, então assim, cara, isso me marcou muito, porque quando eu tava, uma coisa que eu levei pra vida, assim, esse aspecto de você tentar fazer o seu melhor e fazer as coisas com o que você tem, sem precisar você buscar o mirabolante, sabe? Então na época que eu fazia taekwondo e tal, não era nem uma academia, tinha alugado um clube que tinha na cidade, assim, tinha um salão, né? Então o cara alugou o salão e dava aula no salão, montava o chão, assim, com os negócios lá, tipo tatame, né? Pra gente fazer treinamento e coisa e tal. Mas era uma coisa muito simplista, cara. Tipo, uma cidade do interior e coisa e tal, você ficava aquela, cara, não é uma academia, não é um negócio grande, não... Ai, tudo, é, mas... Cara. Quando eu vi isso aí, cara, nossa, eu me empenhei muito, cara. E eu começava, tipo, a fazer as coisas, eu começava a correr. Ah, por exemplo, tinha que buscar pão na padaria. Eu ia correndo, voltava correndo. É, fazia em casa, eu praticava coisa que eu não fazia antes, então eu comecei a falar, não, agora eu vou praticar e fazia as coisas e tudo, e até hoje, velho. Como aí chegou no tatame lá na aula com dois cascos de jabuti no cotovelo, né? Falou, pô, eu já tô mais pesado. Edu acha que marcou ele e que escola e no seu, de taekwondo, pô, isso aí não tem nada a ver com o Mestre Kame, porra. E eu que entregava leite, capinava e porra, que nem o Goku e o Kuririn, cara. Eu sim fui... Tive treinamento de Mestre Kame nessa porra. Ah, tá. Entregava leite igual o Goku e o Kuririn, tá. É, tá bom, tipo, eles entregavam tá leite, eu entregava leite. Entendi. Do mesmo jeito, igualzinho. Não exatamente, eu usava uma bicicleta, eles iam a pé, mas ok. Ah, tranquilo, tá valendo. Tá valendo. O casco de tartaruga, esses negócios, eu nunca cheguei a ter, não. Até porque não tinha como, mas eu já cheguei a pegar mochila e colocar garrafa de... Essas garrafas pet cheias de água pra dar peso e correr com a mochila nas costas, saca? E também teve uma nuvem que te deixava meio voando também, né? Assim. Não. Até porque ele eu te corria também. Na cabeça dele, ele tava em cima da nuvem. Na verdade, ele tava dentro dela. Não. Pô, não, nessa época ainda não, cara. Eu era só um pequeno gafanhoto. Mas não precisava ser tua, né? Podia ser dos outros. Nessa época, os outros podiam fumar perto da gente tranquilamente. Ah, não, isso era comum, velho. Não tinha nem a lei lá do negócio que você não podia fumar em lugar fechado ainda, então... Na minha época, eu fazia o palheiro pro meu pai e acendia pra ele. É, tinha... Meu avô também tinha esse negócio também de fazer o palheiro e tal. Não deixava a gente acender, não, mas deixava a gente ajudar a fazer. Mas, cara, e aí o Mestre Kame marcou... E mesmo assim, né, depois que eles tiveram treinamento e coisa e tal, tiveram outros mestres... Né, o Mestre Karin, o Kami-sama, o Kaiô e tudo mais, o golpe principal do Goku continua sendo aquele golpe que ele aprendeu lá com o Mestre Kame, né, cara? E aprendeu na base da admiração. Ele viu o Mestre Kame usando o Kamehameha lá pra destruir a casa do Rei Pui todinha, do Rei Kutelo. A casa, tu tá sendo muito minimalista, né? O castelo, não, o castelo, é. A montanha com o castelo em cima, porra. Ele destruiu a região inteira, né, velho? Ele virou e falou, não, porra, apaga o fogo pra mim, não sei o quê. Ah, beleza, peraí que eu vou tentar um Kamehameha aqui. Ah, desculpa, eu acho que eu exagerei. Mas apagou. Apagou. O objetivo, né, foi cumprido, exatamente. Aí o Goku, em homenagem, né, destrói a Terra inteira. O Kamehameha é uma homenagem, é uma menção honrosa mexicana. Parabéns, Goku. Caraca, em que episódio foi isso que eu não vi? Não, tô falando que ele tem a capacidade de destruir a Terra inteira, entendeu? Ah, não, sim. É. Mas nesse episódio aí, logo depois que o Kamehameha... Que o mestre e os caras ainda querem comparar Naruto com Goku. Puta que pariu. Né? Eu tenho que estar ouvindo isso, né? O cara, Goku melhor não vale. O Goku não tem comparação, porque quem aparecer... Olha aí, o Mogli, o Mogli. Pera aí, Bob. Esse momento é único. Vamos ouvir o Mogli. Perdão. A melhor definição de Naruto, pra mim, é Grey's Anatomy do anime. Por que Grey's Anatomy do anime? Por que tu começa a assistir essa merda? Não vai dar spoiler, né? Não dá spoiler pro pessoal. Não, sem spoiler. Aí tu assiste um, aí tu assiste outro. Quando você percebe, tu já tá absorvido dessa merda. Mas tu, no final das contas, quando tu para e pensa assim, tu fala, não tem nenhum motivo pra continuar assistindo essa porra. Mas deixa eu só assistir mais um episódio. E todo mundo que eu conheço, tanto em Grey's Anatomy, quanto em Naruto, começou não gostando dessa merda, não gosta, mas não consegue não assistir. Cara, olha só, até eu que não sou, assumo que não sou fã de Dragon Ball, concordo que não dá pro Naruto, não. Não dá pro Naruto, dá. Pelo simples fato que o DBZ tem uma cláusula lá no contrato, quando você vai escrever, vai fazer roteiro, qualquer merda, vai auxiliar lá pra escrever DBZ, que é assim, aparecer alguém que parece forte, você faz o Goku ficar mais forte que ele, tá lá escrito. Em qualquer coisa, menos no Yu Yu Hakusho. Naruto... Pra mim, acho que não é melhor nem do que Garfield, assim, não dá. Mas eu discordo de ti, Mogli, porque eu assisti 3 episódios do Naruto, gostei pra caralho e nunca voltei pra assistir essa bota. Porque é sortudo, cara. O T-Blue, ele é tão reclamão que ele consegue aliar na mesma frase, gostei pra caralho essa bosta, falando da mesma coisa. Exato. Teve um cara, eu vi um vídeo de um cara dizendo assim, ó, quer assistir Naruto? Assiste esses 3 episódios. Assisti, achei foda pra cacete, mas nunca voltei porque eu sabia que o resto é uma bosta. E Grey's Anatomy, eu só sei de nome. Nunca nem experimentei tocar naquela porra lá, porque eu sei que personagem lá é a mesma coisa que merda, então... É tipo assim, não serve mais nem pra adubo, bota fora. É isso. Eu vou vender os direitos do Rissuti Resmunga pro Team Blue, cara, que orgulho. Caraca. Mas então é isso aí, Edu. Ou tem mais alguma coisa a acrescentar aí no Mestre Kami? Não, é isso aí, cara. Mestre Kami forever. Eu vou acrescentar. Pode, Team Blue? Pode acrescentar. Vou acrescentar que ele é um dos primeiros caras que mostram aí como é bom você ter uma prática de vida saudável. Que ele é o mestre do crossfit, entendeu? E mostra... Quando ele tira lá a roupinha dele, tu vê que ele é todo sarado, meu irmão. Com 80 e caramba de ano lá, 90, 200 anos. Tu sabe cara que isso tá não lá, é de exercício sarado. Nem nada, né? Tu sabe que isso daí é por causa da água imortal. Da água lá, ah, né? Ah, mas aí tu acha que o cara do crossfit é marombado por causa do exercício? É por causa da água imortal do cara também, pô. Sim. Faz sentido, é. Mas um momento marcante do Mestre Kami pra mim é um dia que ele vira pra tartaruga do mar e diz... Eu já fui o homem mais forte da Terra, mas esse tempo já passou. E continua descansando na rede dele, na ilha dele. Agora isso que é um mestre sábio, sabe quando se deve se dar por vencido. É isso aí. Esse é o grande parabéns. Mestre. Parabéns. Esse é o Mestre Kami. É. Existe um lugar onde você não procurou e é lá... Somente lá que você vai encontrar o mestre. Então agora vamos para a última indicação de mestre, para fechar com chave de ouro aí. Ansioso pela escolha dele. Vai lá, Bob! Ô, caralho! Boa! Não, brincadeira. Deixa eu ver se eu falar. Desculpa, eu errei aqui. Rissuti, vai lá, Rissuti. Pô, nem sabia que tava aí, cara. Eu só não vou ficar ofendido de ter sido chamado para participar de bullying. Porque eu acho que com o Mogli foi pior. É que assim, eu acho que tu não conseguiu entender. Assim, ó, existe uma diferença entre o bullying e a revolta. O bullying as pessoas fazem porque ou ela é malvada ou ela quer tirar uma com a cara da pessoa. Eu não quero, eu realmente me revoltei, entendeu? O Mogli faz isso nas pessoas. Né? Mas... ele causa essa reação, realmente. Entendi. Mas nós aqui o amamos e não achamos certo você falar dos problemas dele. Eu achei engraçado pra caralho. Ai, ai, ai. Vai lá, Thiago, vai lá. Então, eu tô preocupado agora porque o meu não saiu e foi gente pra cacete na minha frente. Tô achando que foi uma escolha de merda. Eita, pô, pode ser. Provavelmente não foi, né? É, não, pode assim... ser que o pessoal tava muito preocupado com o mainstream ali, os mais famosos, coisa e tal, e deixou o teu de lado. Hein? Aí ele vai mandar aí, tia Fernanda da Tiquitita. Ou tu tá super estimando o teu mestre aí, cara. Essa daí é boa. Não sei, vamos ver. Eu até sei qual é que é o mestre, mas eu vou deixar tu falar. Eu vou escrever no chat aqui, na hora que ele falar, eu vou apertar enter, quer ver? Olha só. Pera aí, olha só. Bom, aqui na minha lista, não em primeiro, mas tinha o Miyagi, que inspirou todos nós, tinha o Ancião, não tinha o Doku, mas enfim. Esse, ele tem um carinho especial, porque me remete à infância mesmo, acho que foi um dos primeiros desenhos que eu acompanhei de verdade e que eu tive essa ideia do mestre primeiro, antes mesmo desses outros que a gente mencionou aqui. Além disso, soma-se a isso o fato dele lidar com o público, que quem é professor sabe que é complicado mexer com adolescente. Eita, pô. Então... tô vendo lá. Tá vendo, eu vindo? Sei quem é. Eu acho que eu vou apagar rapidinho aqui e vou escrever de novo. Já que o Edu aí falou do mestre tartaruga, eu vou falar do mestre das tartarugas, o Splinter. Vocês nunca devem se descuidar. Mesmo aqueles que seriam nossos aliados não entenderiam. A sombra é o nosso reino e vocês só devem sair dela com relutância. Mas quando fizerem, ataquem com decisão e desapareçam, sem deixar vestígios. Eu perdi um Sai. Então está perdido. Mas eu posso pegá-lo de volta, eu posso. Rafael, esqueça. Ai! Suas habilidades ninja estão quase perfeitas. Só falta uma lição realmente importante, mas ainda não é hora. Era o próximo da minha lista. Era, então. Esse aí pra mim é uma das grandes referências. A primeira, não pode ser. Não é uma das grandes, mas é a primeira que eu tenho de mestre. Acompanhei muito na minha infância. O primeiro filme das Tartarugas Ninja eu vi no cinema ainda, tinha, sei lá, 4 anos de idade, mas eu curti muito aquele filme. Então eu tenho esse carinho especial, tanto pelo desenho. Quanto eu não entendi o que tu quis mestre. Dizer com isso, Rissuti. Como assim eu curti tanto aquele filme? Por que que tu tem que falar algo tão óbvio quanto que o filme foi bom? Não entendi. Ó, o Mogli já acabou. Essa cara é aí, ó. O Mogli agora é do Rissuti. Agora o Mogli é do Rissuti. O Mogli já passou. E o Splinter, ele tinha aquela coisa bem básica nos mestres mesmo, que ele não duas te cria pernas, só... dois braços, não te cria... Cala a boca, Diogo. Ele não te cria só como um grande lutador, um cara forte fisicamente. Ele vai na mente também. Ele cria um guerreiro pronto e completo. Então tem até uma frase dele que ele diz: sem uma mente sã e forte, até os maiores guerreiros tendem a cair diante dos menores problemas. Caraca, que página é essa que tu tá lendo aí? Ele tem aquela coisa da filosofia que o mestre Miyagi tem, que o mestre Ancião tem, que ele só tem a criar... vantagem de ter um rabo, né? Que é um golpe a mais, né? Que ele pode dar ali. Porra. É um membro a mais. Sim. Ele criou, porra, guerreiros sensacionais e inclusive conseguiu dar um estilo pra cada um, né? Cada um maneja uma arma diferente, mostrando o conhecimento que ele tem acima da média, assim, como um grande guerreiro. E ele tem que ser muito médio. Foda pra conseguir ensinar, eu ia dizer pessoas, mas não são pessoas, né? Ensinar criaturas tão lerdas, né, cara? Porra. Fizeram ser ágeis, né? Fizeram ser ágeis, totalmente ágeis. Se transformar uma tartaruga em rápida, meu amigo, é muito esteira aí, meu irmão. Então, não rápida que... não, em ninja. Ele não treina só um, ele treina quatro. E quatro crianças, basicamente. E com estilo diferente, faz eles serem, sabe, ótimos guerreiros. Então acho que o Splinter, na verdade, tem qualidades dependendo excelentes. Dependendo da mídia que tu tá falando, eles já são adolescentes, né? Não, nem chega a ser pequenos, crianças. Eu quis dizer no sentido mental, porque se você deixar, eles são crianções. O Michelangelo é um crianção. Então, mesmo sendo adolescente, ele ainda é só Isso aí eu sou também, isso não quer dizer nada. Mas ele consegue enquanto... disciplinar. No momento que ele fala, acabou, me escuta, boca, né? Acabou, me escuta. Mas também tomar com aquele cacetete na, cacetete na cabeça, porra. É. O Risputi, ele é Luiz Amel e até no podcast dos outros, né? Não, eu já te falei que pra mim isso não é uma ofensa, mas você continua tentando, né? E em todas as versões também, quando o Splinter vai, né, morar com as tartarugas no esgoto e tal, as tartarugas ainda são bebezinhas, não são tartarugas. É, é, começa com elas bebezinhas. Depende a mídia. No desenho que o Thiago falou que foi que ele assistiu com esse tal, os três cresceram ao mesmo tempo com o Uzi lá. Os cinco eram crianças, e o rato já era mais já era adulto. Velho. Isso. Exato. Então, ele isso aí é meio que a história mais aceita. Inclusive, o Splinter mesmo, ele tem três origens. A mais aceita. Ele tem várias origens. Né? Então, então, mas assim, pra mim, o que importa é o desenho. Aceita... Não sei tu, Rissuti, mas pra mim, o que importa é o desenho. Mas é a mais aceita, né? Que é mais, o pessoal mais conhece, que ele foi ali no Uzi, pegou em todos, eles começaram a se desenvolver, só que ele, como o Edu falou, ele era mais velho, então, portanto, mais experiente, e conseguiu criar. Ele ainda tem essa conexão com as tartarugas de um pai, mais do que um mestre. Exato, porra. É por isso que você vê ele mal-humorado, né? Mas o Mestre Splinter era um grande mestre, e os ensinamentos e coisa. E ele não é só daquele que fica olhando, ele senta o pau também, se precisar. É verdade, bate. É, o golpe aí, o que nem falou aí, ele bate com todos os membros, bate com o rabo também. Tem que bater com o rabo, dependendo do contexto, nem é agressão, mas ele sabe utilizar todas... sabe utilizar todos os métodos aí das artes marciais. E outro mérito dele também é que ele não criou quatro versões da mesma pessoa, por assim dizer, né, da mesma persona. Ele conseguiu guiar cada um dos quatro pra focar de acordo com a personalidade de cada um. Exatamente. Ele conseguiu respeitar a particularidade de cada um, deu um estilo pra cada um e deu uma função pra cada um dentro da equipe. Exatamente, ele foi um cara dinâmico. Foi um pai, foi um mestre, foi um mentor, caraca, né? Caraca, mas... Foi um coach. Semana que vem ele tá fazendo um anúncio no YouTube. Gente, vocês estão falando das tartarugas novas, porque as tartarugas do desenho não eram assim, cara. Todas tinham o mesmo tamanho, todas tinham as personalidades muito parecidas. Não. Sempre mudava as armas. O líder, por exemplo, dos quatro. Sempre os quatro tiveram as definições básicas, velho. O Leonardo como líder, o Rafael como brigão, o Donatello como inteligente. Da tecnologia. Michelangelo mais infantil. Brincalhão, exato. Essas diferenças, assim, grotescas, por exemplo, das mais novas que tem, assim, que é muito escarrado, é uma diferença, assim, absurda, realmente, tanto no visual, quanto nas personalidades, exatamente como vocês falaram. Mas no desenho esse, antigo da década de 90, eu não vejo assim, não, cara. A parada não, era feita pra criança. Era mais sutil, então era mais sutil, né? Era mais sutil, mas tinha. Sutil assim, quanto um elefante. Não, cara, não, assim, não concordo. Dava pra perceber bem, tipo, o episódio que o Rafael briga com a galera toda e encontra o Casey Jones, o episódio que o Michelangelo faz brincadeira com todo mundo e todo mundo apela com ele, e, tipo, larga ele sozinho, e quando ele passa perigo, ninguém acredita que ele tá de verdade, que acha que eu tô brincadeira. É, o Donatello sempre foi o mais nerdzão, mesmo quando, sei lá, na década de 90 não tinha como colocar tanta referência de tecnologia, ele sempre era o mais nerdzão, e o Leonardo o mais sério. Sim, mas... e sempre tentando guiar a galera, sempre sumindo a posto de liderança, dando as ordens. Isso não é uma coisa que foi construída agora. Tô achando que eu jogava mais do que assistia o desenho, porque... É possível. Porque aí é só apertar A e B... A única coisa que diferenciava era as armas, então não tinha essa definição de personalidade no jogo. Mas, enfim... Com essa certeza, é, minha indicação. É óbvio que talvez a memória engane tanto vocês cinco, que é bem mais provável do que eu, aliás, vocês quatro do que eu, mas enfim. Ah, obviamente. Faz parte. Mas foi uma ótima indicação e me surpreendeu aí, sinceramente, Mestre Splinter, eu esqueci, mas é um Eu vi que surpreendeu porque nem chegou a mensagem do Telegram aqui. Não chegou porque não, realmente não era ele. Mas enfim, eu só sei o seguinte, Thiago. Isso me deu uma certeza. Esse cast pode ter um segundo episódio, porque o que sobrou de mestre... Ficou a gente de fora. Ficou a gente de fora. Ficou muita gente. Com medo de perder o seu mestre e botou mestre alternativo, entendeu? Então... O esquadrão classe A dos mestres tá todo guardado. Tu vê que o Mogli nem quis usar o mestre ancião, usou o mestre duplo. Mas pra... esse aqui é pro pessoal mais old, assim, bem old mesmo. Eu conheço um mestre, pelo menos de matéria de ensinamento e fazer as pessoas pensar, que ele não é velho. Até muito bem pelo contrário, ele é extremamente novo ao ponto dele ser uma criança. Que é o Pequeno Príncipe. Pensei que era a Maísa. Caraca, é quase o mesmo nível, realmente. É. Cara, aí eu não sei porque o desenho eu não lembro. Vou ser honesto que eu não lembro muito. Mas olhando em relação aos livros, ele é o aprendiz. Bom, eu tô falando do desenho, né? Eu não li então, o livro. Até falar em livro já começa a me dar uma coceira. É porque o Pequeno Príncipe foi o mestre do Tim Blue. Você não entendeu. Talvez. Porque cada episódio ele dava uma lição pras pessoas, assim. E tinha pessoas velhas. Até aí He-Man faz também. As pessoas velhas olhavam pra ele e diziam, você tem razão, né? Olha, eu acabei de lembrar de um aqui. É, eu lembrei de vários, mas vai ficar pro próximo episódio. Vai ficar pro próximo? Eles vão ficar... Pode totalmente do padrão. Ô, Thiago, eles vão ficar da mesma maneira que vocês. De fora na, do na cast. Na geladeira. De fora do próximo cast, de fora do próximo episódio. Mas isso aí é uma opção sensata que você faz aí em cima do podcast. Se eu fosse bem sensato, eu deixava até o Edu. Mas se você fosse bem sensato, você nem lançava esse. Se eu fosse bem sensato, até acabava com essa merda, esse podcast. Existe um lugar onde você não procurou, e é lá. Somente lá que você vai encontrar o mestre. Certo, pessoal, acho que vamos terminando por aqui. Falamos aí dos nossos queridos mestres. Aí todo mundo deu seus pontos de qualidade, alguns até de defeito e outros com falta de conhecimento sobre seus mestres, né? Mas foi divertido mesmo assim. Até a zoeira é divertida, mesmo que ela venha com um pouquinho de revolta e raiva pela segunda vez. Faz parte. Então vamos às despedidas e às considerações finais. Eduardo! Cara, mestres são aqueles caras que... Aquelas pessoas, né? Não apenas aqueles caras. Aquelas pessoas que vão ficar sempre na nossa memória. Não, mas peraí. O Thiago não falou de uma pessoa. Mas tem a personalidade de uma pessoa. Não. Pode se considerar uma pessoa, que a pessoa não é só não um ser humano. Não concordo. Manda um foda-se logo e vai falando. É, mas pessoa é uma palavra que pode ser antropocêntrica. Saúde. Antropocêntrica não. É antropô. O pessoal aplaudindo de pé. O pessoal aplaudindo de pé. Ai, tu é foda, ele nem sabe do que ele tá falando. Ah, eu tava precisando de um mestre pra te ensinar que você pode falar qualquer palavra difícil e não se corrige que as pessoas acreditam. Exato, se ele não tivesse se corrigido, eu ia estar assim, pô, eu vou ficar quieto agora. Falou bonito. Mas é antropofá, ele pode ser antropo alguma coisa. Antropofágica. Antropomórfica, cara. Antropomorfa pode ser. Pessoa pode ser antropomorfa também. Mas então, em suma. Mestres aí, então, a gente merece elogiar cada vez mais. Ficou muito de fora. Espero que tenhamos um próximo cast aí. E galera do Hall, foi um prazer enorme gravar com vocês. Muito obrigado aí pela participação de vocês e Edu, valeu. Na verdade, tu não gravou com eles, viu? Foi ele que gravou com a gente. Não, então, porque eu não tô participando com a gravação aqui com eles. Não, é que tu falar gravar com vocês é como se tu estivesse participando do galera do Hall. E isso nunca vai acontecer. Gravar com eles, que eu digo, é gravar junto com eles. Não. Se corrige, caralho, tá errado. Tim Blue é um estúpido, né, mano? Vamos fazer uma campanha de fazer o Eduardo aprender a falar foda-se pro Tim Blue. Vamos. Repete comigo, Dudu. Foda-se. Cara, vocês não entendem, ele tem total liberdade de falar o que ele quiser, inclusive foda-se, assim como eu tenho total liberdade de cortar tudo que ele falar, entendeu? É quase um Kamehameha, é só chamar foda-se. Então tá, é isso aí, Edu. É isso aí, valeu. Então, tchau, pessoal, até a próxima viagem do tempo. Abraço. Cara, é muito estúpido. Pô, tem três participantes daí que vai ser jabá até não poder mais. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui sobrando. Nossa, ainda tem uma hora sobrando pra fazer jabá. Caraca. Então tá, vou deixar o cara do jabá por último, o resto só dá tchau. Olha aí. Mogli, fala aí, Mogli, já que tu não falou o cast todo. Então, cara, eu gostaria de dizer que foi uma honra mais uma vez estar aqui. É, e que eu espero todos os ouvintes daqui lá no Galera do Hall. Chega nem lá vai, e fala perceber, assim, ó, nem mais, vai perceber, mais, mais três só. Um delira, Mogli, um delira. Depois que a gente fez aqui, tu acha que vai ter ouvinte vindo lá ouvir a gente? Vai. Sonhar não custa nada. Achar que eles vão ver assim, eles vão pensar, cara, não pode ser tão ruim assim. Não pode ser pior que esse que eu já tô ouvindo. Exato. Não pode ser pior que os outros 130 e vai pra lado que eu já ouvi. Ok. É isso aí, então, Mogli. É isso. Thiago, vai lá, Thiago. O Mogli vai arriscar falar mais alguma coisa, rapaz? Ele é maluco? Esse é o pitrião, né? Tão caloroso. Depois dessa comida de rabo que rolou aí, tá foda ele falar qualquer coisa. Nem foi o mestre Splinter, né? Ô, Mogli, é que na verdade eles estão surpresos porque eles não sabem que entre nós já rola uma certa intimidade. Afinal, já é a segunda vez que tu tá participando do Machine Cast. Não. Isso aí não é intimidade. Isso aí é quase casamento. Já é a segunda vez que o Mogli participa do Machine Cast, então ele já é de casa, entendeu? Aqui no Machine Cast. Não, já é integrante. Então vai lá, Thiago, vai lá. Então, galera do Machine, muito obrigado aí pelo convite, minha primeira vez aqui, Team Blue, Edu, prazerzaço estar aqui. É, deixar aqui uma frase de um mestre que eu tive na vida real mesmo, não era de arte marcial, mas foi um professor. E ele dizia, quando eu me tornei professor, que nós temos que ser firme sem jamais perder a ternura. Eu acho que essa frase, ela junta bem aí a personalidade de todos os mestres que nós citamos aqui. Tentei fechar de uma forma bonitinha. Agora, para fuder tudo, a gente convida o pessoal do Machine Cast, os ouvintes, para procurar a galera do Hall. Dá, escuta lá. Vou deixar o Diogo pra falar dos nossos programas, do nosso conteúdo. Caraca, Edu, chegou a dar um frio na barriga na hora que ele falou, convido o pessoal do Machine Cast. Eu achei que ele ia dizer pra participar lá do Galera do Raul, porra. Não, falando com os ouvintes. Tá maluco, rapaz. Então, que susto. Valeu mesmo, galera. Obrigado aí. Então tá. Diogo, vai lá. Oi. Faça aí aquele jabá, aquilo que tu sabe que sempre será o segundo, arte do jabá. Eu agradeço muito. Se o primeiro da arte já vai você, eu já fico enobrecido de não ser tão ruim. É só o segundo. Eu não falei quem é o primeiro, mas enfim, se tu acha, aí é a opinião tua. Se fosse você, se não fosse. Falei que era você. Ok. Estamos no campo das ideias. Entendi. Mas beleza, pessoal, aí ó, já tão bem falado, né, por outros, né, que aqui não foi, nosso podcast é o Galera do Raul, Raul com R-A-U. É basicamente isso aqui, você vai lá, vai ouvir um podcast feito por três matemáticos que falam sobre variedades, e no episódio aí que você ouvindo sete episódios, você descobre onde estão os outros dois picos antigos, que estão escondidos lá no nosso feed do Mestre Ancião, você vai conseguir descobrir como é que o Mestre Splinter usa o rabo. E você vai descobrir que o Mestre Miyagi é um símbolo aí do proletariado, porque nós somos um podcast comunista, como muitos dizem aí. Aí, o Mestre Tung. Exatamente. Não, tô falando dos que a gente citou aqui. O Mestre Tung é o cara esperto aí, que sabe, abandonador de filhos aí, sabiamente. Mas é isso aí, você vai lá, galera do Hall com RAU, galera do Hall.com.br, galera do Hall em todas as redes sociais, brincadeiras à parte, já falei, são feitos realmente por três matemáticos, e a gente realmente conversa sobre os mais diversos assuntos mais bobos, assuntos mais sérios, sempre com a bobeira nossa de dia a dia. A gente fala de matemática às vezes. E também a gente consegue falar aí um pouco individualmente de cada cast. A persona antropomorfa de cada um, né? Tá nos spin-offs aí, que é o Mundo de Bob, é o Rissuti Resmunga. Também tem lá o Lobo, Dragões e Unicórnios, que pelos nomes aí vocês já conseguem identificar de cada o que se trata aí, de quem é o cara aí, o protagonista de cada um desses podcasts. E também tem o Lote Piloto lá, que é o Luiz, que de vez em quando aparece no podcast principal quando a gente tá com falta de coro. Mas, resumindo, né, os individuais do Mundo de Bob é o meu, né, que eu já falei aí, que é meio fácil de concluir, que é uns devaneios que eu fico pensando sobre a vida. O Rissuti Resmunga faz o que o Tim Blue faz aqui todo dia, que é reclamar. E o Lobo, Dragões e Unicórnios, o Mogli faz o que ele faz todo dia, que é ficar quieto e deixar as pessoas falarem informações relevantes. Ou seja, ele entrevista outras pessoas, hein? Muito bem, diga-se de passagem, no pub dele. É isso aí, pessoal. Tem a Sala de Justiça no cast principal, que é um debate aí que muita gente curte bastante, mas não é, vamos dizer assim, não é a única coisa que tem no cast. Espero que vocês curtam muito, se vocês forem lá, vocês três, né, que estão ouvindo a gente, que não desistiram depois da nossa anunciação. Tem que tirar dois, porque o estagiário ouve. Ah, tá. Mas beleza. Então, vocês dois aí que estão aí putos, né, porque não é a galera oficial do Machine aqui, dá uma oportunidade pra gente lá, porque vocês já vão conseguir dobrar a nossa audiência. Cara, o pior de tudo é que eu nem vou poder acelerar essa parte, né, cara? O cara já fala acelerado, mas fala... como é que eu vou fazer pra diminuir isso pra 10 minutos só dos 30? Não tem como, cara. Você acelera, ninguém vai entender. O cara vai olhar o botãozinho do agregador, mas eu não botei duas vezes? Porra! Ele quando fala de jabá, isso... eu engato uma quinta, né? Ah, ainda bem que eu separei meia hora pro jabá, já sabia, né? E se você achava que o Jabá terminou, não terminou. Ainda tem o Big Tree BR em todas as redes sociais, que é o podcast que eu faço com o Bamondes e uns outros amigos. É, o Bamondes, o Petros e uns outros amigos daqui de Bangu, que você pode encontrar em podbigtreebig3, né, 3numeral.com.br. Por que ele não falou isso na vez dele? Vou ter que cortar essa porra e colar lá no áudio dele. É foda, o Mogli é foda. E se você acha que terminou, o Rissuti participa, não. O Rissuti participa mais. Então tá. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que ouviu até esse momento ou parou lá nos 12 minutos e veio pro final, que nem o Edu, pra ver só como é que acaba. Fica o meu muito obrigado aí, a galera do Raul, Rissuti, ao Mogli e ao Bob, por ter comparecido aí. E ter disponibilizado o tempo de vocês aí. Espero que vocês não tenham levado nada mal aí de todas as zoeiras que a gente fez aqui. Se levar também, foda-se, não tô nem aí. Então, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será Spider? Que um dia... Eu pensei, desculpa te interromper, tipo, mas eu pensei que você tava passando mal, sério. Caraca, Edu, não te dá um ódio quando tu descobre que as pessoas não ouvem mesmo o teu trabalho, Edu? Me dá um ódio quando a pessoa não entende a piada. O pessoal ouve o início do cast e esse pedacinho só por causa da zoeira, eles não ouvem o cast. É verdade. E aí, deu pra ver que tu nem isso faz, né? Eu ouço a abertura. Eu ouço a abertura pra saber quem tá no cast. Só que você tá sempre, aí eu não ouço. Não. O último Eduardo tava sozinho, olha aí. Ah, é verdade. É isso aí. Olha aí. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E hoje, junto comigo, segurando a maçã das galáxias, Neilson. É, bora lá gravar mais um e-mail, né? Pelo menos tem, né? Mais dois. Mais dois. Semana passada a gente teve um boom de e-mails, né? A gente teve vários. Hoje a gente tem dois aí pra gente ler. Vamos começar aí por um e-mail aí falando sobre o cast do Street Fighter, né, Nilson? Sim. É o Sanderson Barros. Ele fala... O cast não, é excelente. O nome do e-mail dele aí. O nome do e-mail dele? É, ele escreveu o cast do Street of Fight. Alpha. esse japonês dele tá pior do que o meu, mas é... aí ele começa assim. Cast excelente, falando de uma das melhores séries de luta, ever. O meu favorito ainda é o 3. Tem um personagem pra mais de metro. Não, tem personagem pra mais de metro. Na verdade, você tá falando da ele tá falando da versão de PSP, né? Que tem um monte de personagem. É. E deixa cada partida única. É tipo um Mugen, só que do Street Fighter. Não, cara. Mugen não. Mugen é ruim, mano. Odeio Mugen. Assim, só uma correção no cast. A estreia do canônica do Ken foi no Street Fighter 1. E ele era um player 2... podia substituir o Ryu durante o jogo se ganhasse a partida. Ó, olha só, cara. Na verdade, o Ken, ele é só como um skin do Ryu no Street Fighter 1, cara. Ele tá lá, mas canonicamente ele não aparece na história, entendeu? É só você dar uma pesquisadinha a mais, cara, que você vai achar que ele... Até nós mencionamos isso no cast, né? Acho que foi do exatamente. Street Fighter. A gente mencionou no cast do Street Fighter 2, só não lembro o nome. O número, quer dizer, do cast, que aí já é demais, né? Nós já tem quase 150 podcasts, então é difícil. Mas é isso aí, cara. Se você pegar e olhar lá ouvir lá de novo no nosso cast do Street Fighter 2, ou dar uma pesquisadinha, você vai ver que. Nada mais, nada menos que o Ken é só um skin, só um palette swap, né? Como falamos no mundo dos games, do Ryu, né, cara? Porque canonicamente ele nem aparece na história, né? Exatamente. Canonicamente ele não tá presente no Street Fighter 1. Ele começa na história no Street Fighter 2. Aliás, tá no zero, né? Mas tá aí, se você quiser pesquisar, só dá uma olhada lá, meu cara. Falou! É isso aí, muito obrigado, Sanderson Barros, aí pelo seu e-mail. Muito grato aí pela sua tentativa de puxão de orelha. Você errou! Mas valeu a intenção. Não preocupa. Não é só porque a gente falava lá que a gente não é um cast de especialista, mas a gente não vai falar besteira também, não. A gente jogou, tá? Se você quiser ouvir o cast de Mortal Kombat, lá tem algumas coisas que você pode corrigir. Realmente, mas o cast é muito bom. É bom. Então, ô Neilson, a gente tem aqui um e-mail do Márcio Calmon, que ele mandou aqui sobre o cast do Churato. E ele diz aqui o seguinte. Cast bem delicinha. Assim que vi no feed que tinha cast novo de vocês e era Churato, tocou a música da abertura na minha cabeça, automaticamente. Eu nunca revi esse anime, então não lembrava de quase nada. Só dos gritinhos do Churato, da gostosa da Rakesh, que faz o sacrifício pro Churato ficar mais forte, e do Gai, que tem a armadura mais da hora, mas só fica do bem na luta final contra o Capiroto lá da Shiva. Acho que nem existe jogo, nem nada de Churato. Uma pena. Se pá, deve ter alguma coisa feita em Mugen. Mas tá aí uma sugestão pra podcast. Não sei se vocês já jogaram ou conhecem Mugen, mas eu procurei e não achei nada a respeito. Nem sei se dá um cast bom também, esse assunto. Ah, é uma ideia interessante, né, cara? Eu só não sei se Mugen é uma coisa velha o suficiente, assim, pra gente tratar como nostalgia, que eu acho que é uma ferramenta meio nova. O Mugen é velho, mas é um hack, né, cara? Que os caras criam em cima dos jogos que já tem uma... Eu, cara, sinceramente, como eu já disse, eu não curto Mugen, nunca curti. Eu acho um exagero, mas... Mas a gente deixa isso aí pra um cast, então, né, Nilson? A gente comenta mais aí. Se rolar um cast aí, fica a dica. Team Blue, melhor host ever. Tem que dar corte mesmo quando ficam falando de cavaleiros em cast que não é de cavaleiros. Eu não sabia que tinha ovos de churato. Vou procurar pra ver. Valeu, pessoal. Vocês hoje têm prova. E não teria como começar o dia melhor que indo trampar ouvindo vocês, já que moro longe do trampo e dá pra ouvir quase o cast inteiro no busão. Rapaz? Pô, muito... Né, cara? Eu já tive essa experiência aí de morar longe, assim, do trabalho, cara, é foda. Mas muito obrigado aí, Márcio, pelo seu e-mail. Grande satisfação pra nós aí saber que você curtiu aí o cast do Churato e que a gente faz companhia aí pro seu caminho do trabalho, cara. Bom que você trabalha mais animado. Não, o cara não vai trabalhar, ele vai viajar pra ir trabalhar, mano. Né, cara? Já, a gente faz companhia na viagem aí, ó. Isso é bom. Então, meus caros, muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam o cast até aqui, que acompanharam a leitura de e-mails e comentários. Se vocês estão curtindo aí o Machine Cast, não se esqueçam de apadrinhar a gente lá, faz igual o nosso padrinho, o Albeck, doa pra gente lá, a gente agora também tá aceitando o PicPay. Não se esqueça que se você quiser aparecer aqui, ter seu nomezinho aqui, você tem que mandar pra nós um e-mail e nos vemos aí, então na próxima viagem pelo tempo. Valeu! Falou! Off Topic. Já que já tá gravando aqui, eu gostaria de deixar registrado que é uma honra gravar com você, hein, Edu, de novamente, porque eu só vim por causa de você, que Team Blue, né? Pelo amor de Deus, né? O Edu é o cara da risada mais espontânea dessa podosfera, entendeu? Você pode fazer qualquer merda de piada que ele ri e parece que ele tá achando engraçado. E é muito bom gravar com ele. Às vezes ele ri até de nervoso. Porra! Agora, por exemplo, isso aí, ó. Isso é um riso sem graça. Oi. Não, cara. Não, velho. Pô. Tipo... Não, pô. Não. Pô. Ele, a gente tava gravando um tempo atrás, eu ouvi a voz dele aqui, entendeu? Então eu acho que ele tá na gravação do Galera do Raul. É muito burro mesmo. Vai ver, ele tá na casa do Mogli lá, talvez. Deixa eu mandar, ele vai mandar a mensagem aqui depois. Ué, eu tava falando sozinho. Porra, é no grupo. Deixa eu marcar ele aqui. Não, ele, muito todo burro. Mundo tava lá, saiu sozinho. E aí ele ainda fica nessa dúvida de qual é o grupo. Cadê a espera de um milagre? Não, eu tava lá. Eu tava nas duas chamadas. Eu esqueci de te sair da outra. Mas a gente deixou ele sozinho. E aí ele fica nessa... Vocês estavam gravando antes desse cast? Ai, pronto. Porra, eu já vou chegar reclamando aqui. Eu tô meia hora esperando o nego me chamar no Skype e eu não vi a porra do link do Hangout. tá reclamando com a sua existência. Eu tô aqui, mas caralho, esses caras não chamam não, maluco? Porra, eu olhei no grupo pra reclamar, eu fui no grupo cheio de atitude. E não, outra coisa, cara, o Rissuti sempre tem uma desculpa bem embasada pro atraso dele, mas ele tá sempre atrasado. Desculpa, eu embaso bem no atraso. Mas sabe o que é isso, Diogo? É que ele já virou especialista nessa porra, então ele já sabe todos os artifícios. São os hipócritas mesmo, né? Eu tava gravando com esse de graça. E outra, eu acreditei, cara, eu acreditei no que ele falou aí. Eu só fui mijar. Eles falam como se eu tivesse, né, no shopping. Cheguei agora. O Rissuti é o seguinte, olha só, ouvinte do Machine. O Rissuti, ele tava gravando com a gente, galera do Raul, porque a gente é assim, a gente tem que aproveitar que a gente se juntou pra gravar o Machine, tem que gravar alguma merda pra galera do Raul. É, gravar um antes e então, um depois. Isso. Só que ele sente a necessidade de chegar atrasado. Então, ele viu que nós chegaremos os três juntos na hora, ele foi no banheiro só pra chegar atrasado. Entendi. Cara, eu, com desculpa do meu problema nos pés, eu tenho chegado atrasado no trabalho há 3 anos já, direto. O pessoal nem nota mais. Que qual é o nome dessa doença mesmo? Falta de vergonha na cara. É, talvez. e essa é crônica. Eu tenho até medo de convidar as pessoas pra participar do Machine Cast, porque acontece cada um com as pessoas, os filhos ficam doentes, as esposas têm que ir pro hospital, eles ficam presos no trabalho, alguns têm que vender os eletrodomésticos da casa. É uma coisa de assim, louca, velho. Ô, Team Blue, tenta falar assim, pô, vem gravar o Machine, mas Eu não vou estar. Você vai ver que vai diminuir pra caramba os problemas de gravação. Pois é, vou pensar nisso. Vou pensar nisso, olha aí. Manda essa, aí você aparece de surpresa. Porra, consegui chegar. Aí olha o cara só. Já tá aqui, vai ficar sem graça, entendeu? Dá um jeito de resolver aqui. A minha internet tá com algum problema que sempre entre 9 e 10 horas ela cai. Então, se eu cair e sumir de repente, eu volto. Não se preocupem que eu volto. É tipo a loura do banheiro? Mais ou menos. É uma parada assim. Caralho, essa é a melhor desculpa pra dizer que vai jantar e voltar na gravação. Não é, rapaz. Caraca. Vou usar. Essa anota, vou usar. Anota aí, Rissuti. Mais uma pra tu chegar atrasado. É. Não, essa não é pra chegar atrasado. É pra sair no meio, fazer uma pausa e voltar. E ninguém te cobrar nada. Essa é pior, tu chega em ponto. Não, essa é pior, tu chega em ponto. Aí tu dá aquela fugidinha e depois tu volta como se, cara, porra, não tivesse acontecido nada. Cara, essa desculpa do Team Blue serve pra qualquer coisa, cara. Se tu chegar atrasado, tu tá no meio, sei lá, vocês são, sei lá, o Edu de Minas. Você tá lá no meio da Pampulha e tem que chegar, falta 10 minutos pra gravação. Aí deu 10 minutos, tu não tá em casa, obviamente, tu fala, porra, cara, aguenta um pouquinho aqui que eu tô sem internet. Tô mandando mensagem pelo 3G. Pronto. Aí você que tem tempo pra chegar em casa, ó, sai pra chegar atrasado. Chega, toma banho, janta. Dá pra fazer um monte de coisa. Serve pra você não participar quando você achar que é uma merda de podcast, tá vendo? Serve pra tudo. É, a nossa internet brasileira, o pessoal acha que ela é ruim de sacanagem. Não é. Ela é ruim pra nos ajudar, cara. Tem que ver o lado positivo de tudo, né? É, o lado negativo disso aqui é ter chamado host pra gravar, cara, que eu não gosto de host muito. O cara não falar, cala realmente a boca um minuto, cara. Eu que sou tagarelo aqui, ele não cala a boca, rapaz. Tá bom, vou ficar quieto. Competição é acirrada. Já tomou um esporro, o Diogo fica constrangido quando ele toma esporro. Ele só vai falar agora quando ele for chamado nominalmente. E né? Olha lá ainda. Eu também acho. Que é o maior contrassenso da podosfera, né? O roxo em tese é o cara que é pra conduzir a conversa, todo mundo que é eleito roxo é o cara que não deixa a conversa fluir, só ele fala. E é bem isso mesmo, é bem pra aí. Ah, eu errei, Tim Blue. Ele mas no MachineCast é o contrário, é os filósofos que fazem isso, viu, Bob? Ah, tá. Viu? Ele me chamou, agora eu falei. Viu? Ah, tá. Agora eu não vou dar uma risada, vai ser sempre assim. Ah, tá. Quando eu estiver falando, ah, tá, é que eu tô rindo, tá? Querido? Entendi. Não, mas aí a edição eu já gravei a tua risada, vai em cima do ah, tá. Vai ser engraçado, né? Vai parecer que tem dois Bobs, é muito pra cabeça desses caras. Né? Tem um rindo e um falando ah, tá. Vai sair assim na gravação. Ah, tá. Parece que vai ele entende depois a piada, entendeu? Mas alguma dúvida sobre o tema? Ou eu posso desconsiderar o que o Rissuti disse que tem algum burro na equipe? Tem sim. Se quiser pode explicar de novo. É que é ele. Não, okay. Eu suponho que eu entendi, né? Ah, mas então tá bom. Chega no meio da gravação. Se tu tiver 10 velhos que tiveram pelo menos um discípulo na tua lista, tá valendo. Ah, então tem um aqui. Os outros 9 eu errei. Eu só separei um. E foda-se. Eita, alguém vai ficar sem ter o que falar na hora. Fazer 20 mil. Por isso que ele falou pra fazer uma lista com 10, 15 pessoas, que é pra ver se sobra um. Olha, foi só, talvez. Se eu conheço bem o Diogo, é só alguém falar Mestre dos Magos antes que ele já tá fudido. Caraca, queimou a pauta. Opa, agora dói. Cara, queimou o cheiro de queimado. Cara, né? Eu passei a semana, o final de semana, tô dizendo, não falem, não compartilhem as listas pra não queimar a pauta. O cara me chegou com lança-chamas da Segunda Guerra. Já! Puta que pariu. Esse aí é o Rissuti, cara. Rissuti, caraca, Rissuti. É o cara que porra. Vai contra as regras. Cara, aqui tem mineiro queimando erva, tem gaúcho pior que padeiro queimando rosca e tu me queima a pauta, caralho. Porra. O nome disso é Edson. Você vai lá, corta no início, no fim, acabou. Ninguém escuta. Mas não é os outros. A não ser que a gente tá ao vivo. Se tiver ao vivo, fodeu. É a gente, não é os ouvintes. Os ouvintes já sabem. É a gente que não sabe. Entendeu? É, ele quer causar assim, tipo, o cara falar e falar, putz, esse era o meu, sacanagem. É, ele porra. Quer, entendeu? Tu te fudeu, né? Isso aí fez todo mundo queimar o primeiro nome da... É, todo mundo vai falar Mestre dos Magos agora, só tu que não. Não, eu não vou falar, mesmo. Não. Eu nem vou falar nesse cast que eu tomei esporro do tio. Ok. Ensinando os seus discípulos, Eduardo Filhote. Foi jantar. A internet caiu. Deve ser, caiu a internet dele. Caramba, velho, o microfone desencaixou aqui. Anota aí, Rissuti. O microfone caiu pelo notebook aqui. Anotou aí, Rissuti, anotou aí? Já anotei, essa também é boa. Eu tô os últimos 15 minutos aqui com o microfone desconectado, achando que vocês sabiam que eu tava aqui. Não, não tô atrasado, não, vai falar bem assim. Né, velho? Não se esquece de se juntar a gente. Ó, esqueci do Instagram. Caraca, o Edu tá nervoso, cara, por causa do é muita emoção. Caraca, Edu, porra. Mas você sabe que não vai chegar mais ninguém, né, Edu? Tá emocionado com quem? É, mas até que ela dá um caldo mesmo. Mas daí, opa, travando ainda. Dá uma ressurreição, mentira. Vamos lá, vamos lá. Desgraçado. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou, cara. E assim que o cast for sair, eu dou um toque em vocês aí, ok? Valeu, cara. Valeu mesmo. Cara, valeu, a gente que fica honrado de saber que você quis, né? Que a gente viesse aqui os três juntos, né? Pô, a gente fica feliz. Né? Na verdade, a gente tava sem ninguém pra gravar. A gente falou, quem é os otários que a gente pode chamar pra encher linguiça aí? De ser a opção disso, já é. É, exatamente. De todos os otários ser a gente os escolhidos, porra, isso é muito já bom. No, já nos honra, já nos eu honra. Eu acho que é bem pelo contrário. Os otários, ninguém aceitou porque sabia que era furado. Não tá. Tchau, gente. Papo, muito valeu, obrigado, gente. Obrigadão. Boa noite, valeu. Gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, valeu, Edu. Tchau. Valeu, Tim. Valeu. É agora que a gente fala mal? Ih, não, eu tô não, online. Timbu tá aí ainda. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não saí ainda. Eu sempre saio por último pra fechar, apagar a luz. É, pra não ouvir o cara falando mal, né? É, pra ter certeza que ninguém vai falar mal. Valeu, claro que galera, não impede de vocês falar mal sozinho depois. Ah, óbvio, óbvio que não. Inclusive, a gente tá abrindo um chat agora. Vamos lá, Rissuti. Vambora, partiu. Tchau, tchau. Valeu, Timbu. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.